Facebook tem dessa. Facebook é interativo, né, cara? Rede social moderna aí, né? É, moderna. O pessoal do bingo ali. Não, só para esclarecer, então, é só eu seguir aqui o script que vocês me deram, continuar doando. Vocês me viram formador de conteúdo e tal. E eu faço isso com os próximos também, não é? A pirâmide e tal. Exatamente. Só gosta que... Se você perceber assim, na frente do áudio eu escrevi piada do Zop, escrito rir intensamente, porque ele gosta de rir mais do que ele fala. É verdade. Senão, depois eu não vai estar nos cortes, né? É agora, tem que rir intensamente. Difícil mesmo. Desculpa, difícil. Por isso que é bom dois monitores, que daí você fica com o tempo inteiro aqui. A gente mandou via telegrama pra ele aí, ó. O script, mas mesmo assim, não. Tá foda, tá foda. Mas também em português, né? Você esperava o quê, né? Edson, não, de onde você é, cara? Eu tô aqui na terra dele. Pessoal, acho que é falso isso aqui, mas não. Acabei de acordar e entrei aqui. Nossa, odeio. Não vejo a hora que acaba essa porra de gravação online, cara. Tá aberto o microfone. Não, mas quando é no presencial é mais fácil, Zop. Já estão essas coisas tudo arrumadas, só chegar e apertar um botão. Aqui eu tenho que puxar cabo de internet, enfia três teclados no cu, rapaz. Tenho mais saúde. Não, mas calma. Calma que ó, a minha segunda dose vai ser no final de setembro. Calma. Eu tô vacinado já, meu. E eu tô recuperado de Covid essa semana. Eu vacinei. Aqui, ó. Vacinei de... Então você não tá recuperado de Covid, tá recuperado da reação. Não, não, não. Eu vacinei dia 8 de julho. Aí eu peguei Covid quarta-feira retrasada. Olha que legal. E foi bem? Foi bem? Não. Deu ruimzinho. Peguei aquele pau mole. Fiquei com pau mole pra quem tá no. No Telegram, viu lá? Deixa eu ver. Mas eu fiquei uns dias aí com febre, depois recuperei. E aí só dor de cabeça e não conseguia falar. Tava com a garganta dando tosse e tal. Depois do pau mole ficou caliente. Depois do pau mole, depois veio o pau duro, galera. Com o pau mole, com o pau mole, o cara tem que ali, ó, chupar. E aí, garganta, isso que deu febre nele. Fica mais difícil, né? Fazer sair o suco ali. O trabalho é mais intenso, entendeu? Né? Chupar na garganta. Não é chupar, né? Não é chupar, é o quê, Zop? Que é? É mamar. Mamar, é isso. É isso, porra. Tá. Gabriel, será que vem? Gabriel não falou nada, não. Gabriel, ele tá, apesar de ele já estar tá namorando faz 15 anos, ele tá com uma mania de transar toda manhã. Então... Caralho, né? Não é namoro velho, não, isso aí. Não é namoro velho. Não, ele... É que é, pro Gabriel é fácil, né? Ele se motiva transando olhando pro espelho, né? Às vezes sem espelho, sem a namorada tá lá. Ele pega um travesseiro ali, ele fala, olha como você vem comendo um travesseiro. Ele tava gozando no travesseiro, mas... É diferente, né, do Zob, por exemplo, que depois do tempo de relacionamento não quer transar mais porque não quer se humilhar de tirar a roupa. Ah, e daí, por que tanto espelho nesse quarto? Eu tô vivendo, não! Que horrível! Ai, my eyes! Fuck my ass! Fuck my ass harder! Então estamos aqui no background, aí 50 pessoas já aqui assistindo a gente ao vivo. Então agora tá online, o pessoal voltou aí pra igreja, não tá assistindo mais Chorume, felizmente. Mas vamos ver. Poderia estar deixando online o Chorume na igreja. Será que Emerson Alves tá aí? Será que Emerson do TQC? Já, queira Deus que não, viu? Já faça ele entrar aqui já, rapaz. Aline! Não, pergunta se a Aline não quer entrar aí, né? Mas a Aline... Falando de Aline, tem uma história de Origins aqui pra vocês colocarem no Lichipedia, meu. Vocês sabem a origem do salame? História do quê? Origins. Tipo Batman Origins. Origens. O internet é uma internacionalidade, né? Eu tô pensando aqui que textura de laranja que ele tem. Eu achei que era de Oregon. Falei, nossa, é de outro lugar. E aí, Aline, consegue entrar aí? Entra aí, Aline. Mas posso mandar um convite pros dois também. Eu tenho mais convidado além desse Gleidson aí. Não, né? Sou eu. Ah, sim. A Aline tá perguntando do que a gente vai falar no chat lá. A gente vai falar de... Tá fácil, Aline, tá fácil. Quando a gente conheceu alguém. Pode ser qualquer. Exato. Pode ser hoje. Histórias. Histórias. O Gleison falou assim, pô, eu tenho história pra caralho, vocês não vão nem precisar falar nada. O bom... Mas, também, que é bom, né, Zop? É verdade. mas acho que não foi piada essa. Agora desculpa. Eu tava aqui pra tem mim, uma mensagem aqui. Isso daí não era piada do Zop. Leia o que tá escrito antes da fala. Desculpa, isso é comentário nada a ver de Zop. Não, acho que isso daí não tá no escrito. É só eu que pensei. É a parte que eu improviso, acho. Tá bom. Se a Aline quiser me participar, me chama no Telegram aí, Aline. Aline, eu não conheci ninguém. Tá rolando uma revolução ali, ó. Um soltinho. Fala aí, Aline. Eu também não botei. Mas vem sem sutiã, ué. Negão pediu duas semanas de folga. Pediu duas semanas de folga. É engraçado como ele pede duas semanas de folga, né? Não vou, viu, gente? Não... Bom dia! Olha lá! Outra sem sutiã. Porra, não deu tempo nem de fazer a chuca. E é uma dica pra quando você vai conhecer alguém, não é? É o mínimo que eu espero. Nem água eu bebi, agora que o rapaz bebendo água, olha. Não sei quem é esse nome mas eu podia. O bom de fazer a chuca. O bom de fazer a chuca quando você vai conhecer alguém é que o cu fica duro, sabe? Daí dá a impressão que o cu tá jovem. E passa a primeira impressão. Ele fazer a chuca, ele tá na defesa mais, ali. Mais tembroso. E passa a impressão de limpeza também, né? Que você seja um mendigo. Exato. Isso que é bonito, né? Ó, a Aline vai participar, mas não tem história de conhecer ninguém aí, tá? Ela é isolada. Cada um daqui ela conheceu, né? Alguém ela conheceu. Não é possível. Não é possível. Nessa vida. Se a Aline vai entrar, dá tempo de eu pegar meu copo d'água. Não precisa ser história durante a pandemia pra gente julgar, né? Ah, foi conhecer alguém na pandemia. Foi com ou sem máscara. História boa no Chorume foi até o episódio 7, mais ou menos. Depois só ladeira abaixo. O 7 forçado ali. O 7 empurrado. Eu quis dar aquela valorizada no podcast. Não. Até o 7. Pô. Olha só, mas vocês tinham combinado já, que a pessoa chegou gravando. Opa. Olha aí! Que bagunça. Vocês conseguem me ouvir? Sim, infelizmente sim. Dá? Sim. Excelente. Perfeitamente bem. Tá. Mas ó, esse negócio de mulherzinha, de querer sair pra fazer almoço no meio, tem que dar banho na minha avó de cadeira de rodas, Tá com delay. Tá com delay do YouTube, talvez. Isso eu percebi já. É no YouTube? Para de ouvir no YouTube. Ah, tá. Então tá bom. Não, deixa mudo no YouTube. Isso. Fecha o YouTube. Ah, tem que ter vários ecrãs. Tem que ter vários ecrãs para parecer que você trabalha mais, entendeu? Então aí ele tem um linguajar giga, esse cara. Gostei. A última história boa do Chorume foi a do bolacha no telhado. Foi episódio 6 ou 7, né? Não vou fazer propaganda de nada, não. Só fui pegar água. De propaganda de nada mesmo, né? Podcast acabado, né? Que ninguém. É legal ver tá finado os podcasts. Como é que é o episódio do Dia de Humilhado? Que esse é hoje, né? Não, isso daí é a vida. Quadro. Isso não é um episódio, isso é um quadro. Tem todo domingo. Episódio chamado Vida aí. Bullying. Muito bem, então. Aí, vamos nessa. Então, então o episódio será. Qual que é o episódio, cara? Ninguém sabe. Conhecendo as pessoas, conhecendo a Aline. Oi, Aline, prazer. Oi, tal. Essa foi a minha parte já. Vou pôr a abertura aqui, vocês se concentram. Vocês façam bonito aí, viu? Eu já não tenho mais idade pra... O careca já acabou comigo. Pra conduzir isso aí. Falou um magro na live, o careca já mandou. O careca do amor odeia magros, tem isso. Dois porra. Que eu tô esbelto. Eu peguei as dicas da semana passada, do episódio passado, lá tô tentando dar uma enchida. Dicas de beleza? Olha lá, tá vendo? Colagem, né? É verdade, ninguém gosta de magrela. Ai, faz doação do meu Pix, gente, não doa pro chorume, não. Pô. Sacanagem. Manda no Pix dela também, vai. É, mas obrigado aí, cara de Santana. Deixa eu excluir a Lira aqui da. Já conseguimos, já conseguimos. Não, deixa eu pegar, vai. Sacanagem. Vamos, mulher, vou pôr a abertura, vocês se comportam aí, pelo amor de Deus. Ó, e riam das piadas do Zop aí. Todas ou vai? Todas. Intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados da manteiga, ovelhas estupradoras de lobo, tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando novamente o pior podcast de todos os tempos. O podcast conhecido como Chorume Hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, mas não atrasa, rapaz. O podcast é ao vivo pelo youtube.com.br/chorume ou pelo Twitter, @néctardolixo, ou pelo Mega Super Hiper Grupo Secreto do Facebook, @ouvinteslameruxos. E nessa bela manhã de sol temos ele, o Vin Diesel brasileiro, Wesley Zop. Ah, eu vou estar no Velozes Furiosos 15, que é no interior, né? Mostrando como correr de carrinho de rolimã. Tirando racha em tupi, né? Tirando... Lá não mais que eu não posso ir, né? Dessa vez é de entupi, né? Desafio até entupir. Ó, tá vendo como o Chorume não presta mais como podcast? Isso aqui deve ser uma referência do episódio 40, cara. Ninguém sabe, rapaz. Mas tudo bem. Temos aqui ele, que é o rei da podosfera, e Emerson do DQC. Porra, bicho, chega, eu procurei um participante novo aqui, o rei. O rei em todos os podcasts, ele vai mal, né? Estamos aí. Não existe mais monarquia. É o único rei. É o único. Monarquias decadentes você encontra em qualquer lugar, é verdade. Não manda porra nenhuma, né? É, mas sou rei, porra. É claro, e isso nome, não muda. Isso não muda. Isso não muda. E estamos aí, mais um episódio aqui, entrando na live de improviso e com sono. Mas o importante é os três pontos. Pelo menos você teve tempo de botar um sutiã, eu tô aqui. Ele já tava ali. Ele já tava. Ele dorme sutiã. pessoal aí não sabe, estamos gravando em vídeo, então queria parabenizar a bela cortina de vó que Emerson Alves colocou ali, rapaz. Desencapou um colchão e pendurou. É, digital influencer, né, cara? Dá pra fazer uns shorts, hein, meu? Umas bermudas pra criançada. A gente tem que fazer o estúdio. O produtor é o real. É o produtor real de conteúdo. O pessoal bota bonequinho, não sei o quê. Não, aqui é real. Os caras colocam aquelas espuma, casca de ovo. Cara, eu nunca vi bonequinho de vó. Agora, cortina de vó eu já vi. O bicho colocou a calçola da vó dele ali. Homenagem. Inclusive, que faleceu ontem. Sabe, a vela lavou no chuveiro, lavou no chuveiro. Isso é o que ela conta pra você, Emerson. Você não sabe o que ela anda fazendo por aqui. É. Não, não queria deixar ninguém triste, assim, de referência a que ela faleceu ontem, não, tava aqui em casa. Ela merecia, ela merecia. Não, ela tá pendurada. Ela contar do que ela faleceu, né? Não, não quero contar. Área, ela faleceu, né? Ela mas enfim, tá aí homenagem, avó. Falei que ia fazer, tá aí. É agora, né, que ela tá morta. Verdade. O lavou aquela calçola no chuveiro, falou: vou pendurar no lugar mais inútil da casa, né? É o estúdio do Emerson. Atrás do Emerson. É lugar que ninguém vê, dele. Ninguém vai. É uma bela calçola, né? Uma bela estampa. É uma boa estratégia para acordar. Vamos bater até ele acordar. Tô acordando, tô acordando. Jamais. E temos ela aqui, Aline Salame, com sua voz maravilhosa aí, rapaz. Ai, coitada do povo. Dobra, Aline, a gente repassa o dinheiro pra ela, sim. A gente repassa o dinheiro. Pode doar, pode doar. Pode doar, pode doar. Vamos repassar, claro. E temos o nosso visitante aqui, inominável Gleidson. Rapaz, talentoso, bonito, não sei o que faz, acabei de conhecer aqui. Torço pra não ser psicopata. Não. Diretamente da Europa. Na Europa, nas Europa. Toda a terra dos ladrões de ouro aqui. Ah, rapaz, ficou confuso. Mas ouros latinos? Sabem qual ouro? É. Ai, já me perdi, já me perdi. Depende do que você considera parte. Ouro também. Né? Ganso, tá na China, pode estar na China, roubando medalhas de ouro na Olimpíada, pode ser, não sei. Mas não, aquele ouro, o ouro de exploração do Brasil mesmo, depois que os vikings saíram. Né, ficou só os índios, os portugueses pegaram o mesmo caminho e voltaram, pegaram o ouro e tal. Pegaram o ouro. Muito bem, esse é o Gleidson aí contribuindo para o nosso episódio histórico. Aí, põe na lista aí, põe histórias do Brasil. É bom. Histórias nunca contadas. Isso. Não, histórias já contadas, mas que você vai ter que ouvir de novo. É o melhor tipo. Releitura. E eu aqui, gosteando do Douglas Ganso, é um prazer aí estar nessa bela mesa aqui de intelectuais. De notáveis. Graduados, bacharéis, notáveis. Isso, rapaz. Ilustre. Pessoas exímio. Com notório saber. Pessoas com notório saber. Ah, é isso que eu queria. Ainda bem que eu coloquei no script dele. Obrigado. Não era piada. Ah, desculpa. Eu combinei 3 vezes, uma já foi, tá? Já gastou uma? Eu quero saber. Não importa qual. É, já gastou. Então, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Primeiro recadinho lá, eu ouço de que você nem sei se existe mais essa porra. Existe essa porra. Ouça quando sair aí. Quando sair. Ouça. Assina aí, pronto. Tomara que não saia, pra você não ter que ouvir. Torce pra não sair. Mas ó, o pior é que a gente tá voltando a periodicidade aí. De semanal, 15 em 15. Antes tá de 3 em 3 meses. Então para de reclamar. 15 em 15 tá bom. Você percebe que o Emerson vem de 3 em 3 meses aqui. E toda vez nesse papo. Okay. Tô voltando. Agora vamos. Agora estamos animados, agora porra. E nunca. É porque é uma questão do sucesso. O sucesso me assusta. Quando eu tô crescendo demais, aí entrando muito. Deu ali dinheiro, três aí... downloads. Nossa, tá louco? Eu já tô reconhecido na rua, aí eu vou dar uma parada. Perder sua privacidade. É, verdade. Vou ficar ali profile e tal. Aí passa uns três meses sem postar nada, e depois eu volto. Tá bom, é a mesma desculpa que os alunos dão, né? Ai, tô ficando muito inteligente, vou parar de estudar. O que tem total lógica. Só a favor do aluno. Mas, você atualiza o feed, Emerson? Quando você lança o episódio? Quando sai? Quando sai? Não vamos falar de assuntos delicados aqui de feed, não. Mas aí é. Depois do flow não precisa de feed mais, né? Podcast é no YouTube. Depois joga os cortes, né? Pra galera tá legal aí. Mas, ó, quem gosta mesmo da gente, tá ouvindo a gente, tá acompanhando a gente. Ah, não, então nem precisa dar esse recado que essas pessoas não existem. Vamos pro próximo. Quem gosta mesmo da gente. Minha mãe tá assistindo o podcast agora. Então... A minha mãe tá com o link também, mas ela falei que ela ia se arrepender se ela ouvir. Aí, quem tiver reclamando, que for ouvinte do DQC, tiver perdido, pô, não sabe mais. Episódio da Society 1515, o semanal. Toda semana a gente grava, sexta-feira, 8 horas da noite, no canal do DQC. Então, podem ver lá a gente. E sair no feed, vai sair quando tiver que sair. Ah, é isso aí. O Emerson me copia até nisso, até em atraso. Filosofia. Nossa, galera. É difícil. Não, mas deixa, Ganso, deixa. Não é cópia, você é minha musa, é diferente. É inspiração. E eu nem pus sutiã hoje. Né? Zop, tem algum recadinho aí ou não? Ah, acho que eu não tenho, não. Não. Vocês vão ficar muito bravos se eu não tiver? Mas o Anderson Negão, rapaz, participou de um episódio lá do E aí Jubileu, né? Sim. Deve estar fantástico, eu não ouvi, porque tem duas coisas que eu não gosto lá, que é o próprio podcast e Anderson Negão. E o Negão? Não dá pra ouvir. Mas alguém gosta dele. Mas às vezes aquelas pessoas ali com sadomasoquistas, essas pessoas. Então. Torturadores, fica aí, né? Fica aí a dica, Anderson Negão lá, já saiu no feed, me marcaram lá, mas eu tava trabalhando, tinha mal o que fazer do que ficava compartilhando. Até bloqueei o Diego já, viu? Vou falar a verdade. Puta que me pariu. Mas tudo bem, vamos lá. Gleidson, recadinho aí pra galera ou não? Olha, então, seguindo aqui, todo mundo que vem tem que ter podcast, né? Então, fazer uma propaganda do meu aqui. Ouçam o podcast, chama o Viking Nordestino. Lá eu falo como eu continuei essa cultura dos vikings quando eles chegaram na América, desceram e tal. É que eles foram expulsos lá pra 1100. Parece mesmo. Mas assim, só tem no Spotify e no YouTube, não procura em nenhum outro lugar. Acho que ninguém nem procura em outro lugar. E eu tenho mais um também, que é um beijo pra Cida, igual um quadro que eu dei pro Negão e pra tia surdo-muda. Então, aquele beijo. Pena que o Negão não tá aqui pra gente. Eu só explicar, ela só é surda, tá? Ela não é muda. Desculpa. Darei o recado. Ela é tímida, Lida. Ela é tímida. Surda e tímida, na verdade. Tímida, é isso. Mas e tá ali salando algum recado? Não tenho nenhum recado, não. Só queria pedir desculpa para as pessoas que eu acabei expulsando do grupo, porque as pessoas tendem a entrar no grupo e não dizer que é ouvinte, sabe? Aí você tem que fazer aquele interrogatório. A gente não sabe quem é. Não dá. Às vezes a pessoa entra lá, não se explica, a gente não sabe bem, mas não tem nenhum recado importante, não. E o bom que o pessoal fica me chamando depois lá no Instagram. Pô, me expulsaram, me baniram. Fala lá, Zop. Eu acho que o maior erro da Aline Salama é pedir desculpa pra gente burra. Gente burra não tem que pedir desculpa. É igual o cara esses dias, um ouvinte, rapaz, me mandou o seguinte: comprei a careca, estourou a careca. Ô, louco, ele falou, tava lavando na água gelada, coloquei café quente, careca explodiu. Ele falou, não quero outra careca, só tô avisando pra você avisar os ouvintes. Eu falei, não sei se eu tenho mais ouvinte burro assim, né? Não sei se precisa ouvir, mas tá bom, né? Tem que mandar caneca com manual agora. É, eu falei, quando eu fizer uma caneca anti-gente burra, eu mando outra pra você. Uma de titânio, né? É. Puta que pariu. Uma de urânio, vou ter que mandar pra ele. Uma de urânio é bom, é laranja, né? Ah, rapaz, muito bem. Então vamos aí pro tema de hoje. Hoje vamos falar da arte mais antiga da humanidade. O que nos fez de fato sociedade, o que nos fez de fato humanos, que é conhecer pessoas. Isso. Histórias, dicas de quando a gente conheceu alguma pessoa. Não precisa nem ser uma história emocionante, não precisa ser uma história boa. Pode ser aquelas histórias bostas que o Wesley Zoff conta e aí a gente tenta, né, animar aí o ego dele. Dá uma sabonetada. É, a gente tenta falar, não, você é capaz, você consegue, entendeu? Você é o mestre aí, você é o Fábio Porchat do interior, tudo, ah, aí, sim, sim. Tudo bem? Obrigado, então, viu, gente? Obrigado então, pela motivação. Vamos falar aí de conhecer pessoas. Sobe a música, maestro. Dança Gleidson, o viking nordestino, uma música folclórica aí pra você. Ah, isso, duro que o filho da puta é talentoso. O pior é que dança muito bem. Que morfete. Como eu posso dizer? Um pederasta. Muito talento. Notável. O cara é um performance, rapaz. Um detenetrista. Ele é um isósceles. Você viu o jeito isósceles dele? Ah, vi. Rapaz, leva jeito, né, pra ser isso. Um hipotenuso, você viu como ele hipotenuso? É algébrico, eu vi. É, rapaz. Muito bem. Aí já não sei. Tá muito comprido. Aí é muito íntimo. Muito bem, rapaz. Como eu falei aqui, né? O ser humano não vive como animal sozinho muito bem, somos péssimos animais, né? Somos animais fracos, somos animais lentos, não somos ágeis. Aqui é um bom exemplo. Se fizer muito frio, a gente morre. Se fizer muito calor, a gente também morre, né? A gente não sabe nadar direito, não corre direito, não enxerga direito. Pato. Não, e aí a nossa... A nossa solução foi se juntar em bandos, historicamente, em grupos, conhecer pessoas e aí, né, sobreviver. Tá? Então, ser fraco junto, né? Ser fraco junto. Ser fraco sozinho. É verdade. Porque o foda, o bom, assim, é quando você se fode. Mas se você se fode em grupo... Parece que ameniza a situação. Não, e quando você sabe que outras pessoas se fuderam também, né? Daí você fala, pô, é isso. Então, eu não sou o único inútil do mundo, então. Exato. Então, é vamos aí falar de conhecer pessoas, histórias, dicas. E aí eu queria que o Wesley Zob falasse aí de um momento que você conheceu alguém, uma situação que você conheceu alguém ali, qualquer pessoa, pode ter sido sua mãe, você lembrando ela ali. minha mãe adotiva, né? quando conhecemos sua mãe por dentro. Não, porra, não. Me lembre de nunca mais levar ela num churrasco. Até... Não deixa mais ela tomar Plazil com Coca-Cola. Carne mijada. São coisas que você vai aprender. Eu sempre gosto dessa piada, porque nessa hora tem aquele ouvinte que tá... Não! Piada com a mãe do Zoff! Não aguento mais. Pelo menos uma, né? Vai no cheque. Mas ele tá sempre ouvindo. Ele tá esperando essa piada. É aí que conta. Na verdade, O ouvinte não gosta da piada, mas fica na expectativa. Aí, será que eles vão falar? É, um beijo. Hoje vai ter. Hoje não manda. Ah, acabou, né? Acabou a pegada. Ah. Não são mais os mesmos. Ah, não, eu gostei de um que me marcou no Twitter esses dias. Falou, Néctar do Lixo. Vocês se venderam para essa politicagem agora, falando mal do presidente, não sei o que. Faz duas semanas isso. Daí eu pensei, mas... Porra! Não, em que momento? Será que estão ouvindo os episódios de 2018 lá? Eu acho que eles estão ouvindo o podcast errado. Mas nem comentei, foi a filha da puta. Ah, não, é só retuita, Exato. E aí, agora a gente se esforçando aqui pra fazer piadas da mãe do Zop, o cara não reconhece. É. Quem dera se esforçasse pra fazer piada da minha mãe. Quem dera. São só lembranças. E aí, com uma situação, uma história de conhecimento aí. Ah, eu... Um autoconhecimento de outra pessoa. Exato. Quando eu autoconheci a outra pessoa. Quando eu autoconheci um ídolo meu. Opa, histórias boas. Isso foi emocionante, histórias cara, de boa. Conhecer ídolo é boa. Exato. Tava em John Kennedy. John Kennedy. John Kennedy. Ah, não, John Kennedy, que era quem eu gostava, né? Que era o cover. Aquele que fazia paródias João, né? Com o nome de Bito nas músicas cristãs do John Kennedy. Bom, que ficava muito engraçado, pô. Ficava. Meados de 2011, estava em casa ou estava em algum lugar tranquilo quando uma amiga minha de até um bom tempo liga para mim e fala assim: pô, eu estou fazendo um trabalho aqui na Unicamp, que é a Unicamp é em Campinas, que faz parte da Grande Americana. Sim. Fica ali da minha mas casa. Mas que tipo de trabalho? Instala uma tomada? Quem dera. A distância da minha casa até esse ponto da Grande Americana fica uns 40 quilômetros. Então ela falou assim: estamos fazendo um evento, uma semana de química. Só um minuto, Wesley Zop, que acabamos de receber um pix aqui de Fábio Marmite, rapaz. Com mensagem tudo, falou. A profissão dele, a gente não fala aqui. Não discute. Ele falou: pra começar bem gostoso esse domingo, de Gramado, Rio Grande do Sul, rapaz. Ai, Gramado aí. Você veio até o gemido do príncipe já. Então, então esqueci. Se a Aline gostou, né? Você fala nisso. Só eu tô achando o Gleice parecido com o príncipe depois do Covid, sei lá, emagreceu um pouco. Parece, pô. Lembra um pouco. Gêmeo. Gêmeo aí, velho. Só pra gente tirar a dúvida. Gêmeo aí. Olha. Nota 6. Então lembrar aqui, né? pix@chorume.com.br pra você doar seu pix e ter a sua mensaginha lida aqui também, se eu lembrar, tá? Continue, Wesley Zop. Muito então bem. Você, sua amiga instalava uma tomada no Unicamp. Tava lá e ela falou assim: vamos fazer um evento aqui, que é a Semana de Química. Formatura né, dos alunos. É um evento. Na formatura dela eu não fui, lembrar. Mas, ela falou assim: você não quer vir aqui? Eu falei: porra, Semana de Química, não... Não sei se é atrativo, né? Precisa de alguma ajuda, precisa fazer alguma coisa, eu vou, mas... É pra transar. Talvez eu vá. Pra garantir, assim, só pra não ficar em código, assim. É pra... Falar tomada, né? Faz tempo que eu não estudo assim, química. Vai que é falar química tomada. Mesmo. Pode ser. Daí ela falou assim: não, é porque vai ter alguns eventos aqui do pessoal de química, achei que você ia curtir vir, né? Falei: mas eu não vou conhecer ninguém, né? Fez aquela pergunta assim: química orgânica ou química inorgânica? Tem carbono ou não tem? Aí ela falou: não, é que o Bickman vai vir. Oh. Eu, quê? Filha da puta! Que isso? Que pelado que dá pra quem aí dentro? Não, é só vir falar que você me conhece. É claro que a gente se conhece de infância. Porra! É isso que precisa? É isso? Ela, não, vem aqui e tal, que eu te dou o crachá, depois a gente vai ter uma conversa com ele e tal. Eu falei... Pá! Porra, meu, eu fiquei muito, muito animado. Que bique, mano. Vocês ficou de pau duro, você ficou de pau duro. Muito, bati três enquanto falava com ela, mas acho que era pra chamada de vídeo. Daí... O foda era estar no supermercado. Mas aí a culpa é minha, que ela me ligou e falou isso. A culpa é minha, cara. E fui preso também esse dia, mas. É, tudo bem. Mas aí são detalhes. Daí, beleza. E lá, né? E na prisão conheceu o Dick, mano. Que é um cover, né? Que ele faz coisas sumirem, pelo jeito. É o cover. Ele sabe de química. Rolou a química ali. Rolou a química. Nossa, eu tô com medo. O Zop tá gastando todas as piadas boas hoje, assim, vai, o resto do ano não vai ter, caralho. A diferença, a diferença é que o Dickman fazia um ass blow, né? Não era um mind blow. Na hora que puxava, né? Ah, não. Ai, teve uma ligação ali, não foi de carbono, não. Não foi. Não foi. Foi de cobre. Fica grande por dentro, né? Aquela pressão pulsando assim, ó. Os homens sentiam até o ouvido. Não, tampou. Cresceu até cabelo. Comecei a ter barba esse dia. Isaac Nunes mandou uma doação aí, um sticker bonito que a gente não consegue ver, mas provavelmente uma ótima escolha. Obrigado, Isaac Nunes. E aí, Wesley Zop? Depois que eu saí da cadeia com o Rick, né? Daí fui pra lá. Já noivo, né? Já. Já, eu pedi permissão pra ir. Daí eu cheguei lá, pô, falei, pô, o que eu vou falar lá na hora? Isso era 2 horas da tarde. Ia acabar todo o evento, tipo 9 horas da noite e tal. Eu falei, não tem problema, vamos ficar aqui. Fui ficando, pau, liberou a galera pra ir jantar. Falei, pô, será que eu consigo invadir onde o cara vai jantar? Não, ah, você assistiu? Ele deu uma palestra, uma fala. Palestra, showman no palco, cara, entertainer. Ele foi tipo o Gleidson aqui, um performer. Um performer. Transformer. Não, uma puta história triste lá de quando morreu o Lester, cara. Porra, todo mundo chorou. É, então, isso que eu ia falar, mais animado pra ver o Big Man só se fosse o Lester, cara. Não, o Lester, porra, eu ia invadir o lugar lá. O Ganso falando de Lester agora me fez pensar. Olhe bem. Não daria um bom Lester? Ou daria pra mim? Não iluda o Ganso. Ele vai ficar emocionado. Obrigado. Não, eu quero ser convidado mais vezes. Convide mais esse cara, Wesley. Ele vai ser fixo agora. Agora ele é fixo. O Isaac Nunes mandou aqui agora um comentário. A vacinação foi por ordem de idade. Zop foi vacinado no descobrimento do Brasil, mas está se erguendo hoje. As informações aí, inclusive. Tudo se liga. Mas como que é o show dele, assim, Wesley Zop? Eu tenho curiosidade de saber. Primeiro ele conta um pouco de como que foi a história dele, de como ele começou no... como Bikman, que era para ser fantoche, e daí, na verdade, ele não sabia mexer no fantoche. O Lester era o cara do fantoche. Só que daí o Lester era muito engraçado para ficar só no fantoche, colocaram fantasia nele. Daí ele vai contando como foi a troca das meninas, que sempre trocava a menina que apresentava junto com eles. Pô, foi foda. Depois mas tem slides. Slide nada, era guela, bicho. Na guela. E... transparência. Ele vestiu de Bikman, bicho. Por causa de 10 metros de distância. Tradução simultânea ou você manjou do inglês? Tem a tradução simultânea, mas ele fala muito... didático, muito professoral ali, muito pedagógico. Então, você acha que foi assim a apresentação? Eu acho que foi assim, mas eu conferia com a tradução, então estava certo. Então tá. Estava certo. Estava no radinho aqui, ó. Estava com rádio. Em sistemas de universidade tem aquela tradução que você põe o fone. Ah, não. Era tipo uma legenda? Não, não, era a mulher traduzindo ali no microfone também. Tinha uma igual mulher vocês cantando. Fazem no, de vez em quando. A tradução ao vivo. Isso, vocês exatamente. Fazem, né? Ah, fica boa. A gente traduz as músicas aqui. Bem Nossa. Lembrado ali. Obrigado. A Unicamp então, daí... sempre copiando a gente aqui. Esperaram o quê da Unicamp? Esperaram o quê? Baseado no editor antigo, né? Ele chamava pessoas. Ele chamava pessoas para ir lá na frente para fazer algum teste. Toda hora que ele falava, tem algum voluntário? Porra, eu subia na mesa, na cadeira. vamos chamar aquele ali, aquele cara que tá quieto. E que não tá querendo. Vamos chamar aquele ali que não tá fazendo passar vergonha. Né? Que não, não, mas acho que era que isso. Não quebrou cara. A mesa, o gordo. É. O gordo. Não vai chamar aquela bicha gorda lá, não. Vamos chamar o assediador. Não chama o assediador. Não chama aquele cara com o pinto de fora, não chama ele. O menino cabelo. Qualquer um que tenha cabelo aí, alguém quer brincar? Não, careca! Short hair, long hair! Ou no hair, no hair! No hair, no! No hair, no! Pet no hair! Não, mas beleza, né? Não fui chamado lá pro palco e tal. Daí teve essa pausa da palestra. Palestra de 3 horas, bicho. Foda pra caralho. Daí pausou, foi todo mundo jantar. Beleza. E daí eu tinha levado uns itens, uns presentes para ele, tipo chapéu, nariz de palhaço, falando Nossa, que ele era uma inspiração, velho. Uma inspiração para mim como palhaço. E tá. Camisinha. Camisinha, cara, leva a camisinha do Brasil. Cuecona derrapada, assim. Puxa, mas aí é para ter a lembrança, não é uma cueca qualquer, cara. É uma cueca com DNA. Pessoal. Uma cueca com DNA. Daí... Beleza, todo mundo voltou. Daí o que era essa volta? Ele voltava numa partes amplas da Unicamp e ele falava alguma coisa, meio um stand-up dele, e daí depois ele pegava e autografava a camisa, autografava, conversava com a pessoa. Tetas! E fez o... autografava tetas, é isso. É o bico, cara! É, o Bic, não é nem a questão que ele é louco. As pessoas ficam loucas quando vão perto do Bic. Só um minuto, Zópio, antes da gente saber se ele tá, autografou suas tetas. Matheus Lima falou aqui: tem algum voluntário que não deu em cima da minha esposa? Que não deu em cima da sua esposa, cara. Bem aleatório. Não sei se foi mandado no lugar certo essa mensagem. Obrigado, Aline. Vai ver que mandar para os palhaços sem fronteiras. Não, ele tá que no. Ele ia mandar no grupo do troca de casais. Onde o pessoal vai de voluntariado lá. Não acontece. Mas tá bem. Ih, rapaz, então, Luiz Henrique aqui pelo nosso Pix, @showroom.com.br. Luiz Henrique Inácio falou: uma ajudinha pra vocês comprarem o salame da Aline, rapaz. Aê! Manda pra mim, não manda pra ele. Mas a gente tem que ter a grana pra comprar o seu salame. Aline Salame não sabe o que fazer com tanto dinheiro assim, gente. Manda pra Vou gente. Vou comprar sutiã, que eu tô sem. Vamos lá, continuando então, aí, então. Você foi lá com seus peitinhos. Tava com meus peitos de fora. Daí, cheguei, daí tava a fila pra poder falar com ele. Uma fila de porra. 3 horas de fila ali. Mais que o daí, show. Ou o show era durante show, a fila. Muito mais que o show. Muito mais. O show daí, era durante a fila, né? Ele... a fila ali... Mas, nem era um show, né? Ele tinha que ir conversando pra... com as pessoas. É, na verdade, nunca foi. Não era nem ele, né? Era o Dixon lá, pô. O Zopo fantasiou outro Luiz, tinha um cara vestido de verde na Unicamp um dia. É, vai, põe, é o jardineiro ali. Pode descer agora não incêndio também. Tinha um cara lá no palco que tava em uma fila pra falar com ele. E daí eu com os presentes aqui, né? Chapéu, nariz de palhaço. Eu falei, porra, eu vou chegar lá, eu vou tentar falar tal coisa, Não, eu sei. Você tava assim, Vamos ser melhores amigos. Já era melhor amigo. Porque eu falei, a partir do momento que eu falar que é uma inspiração, a gente vai se abraçar e chorar junto, entendeu? Ele vai lembrar que somos melhores amigos desde que eu era pequeno, é isso. Quando ele era um velho pedófilo. Os óbvios. Corta essa parte. Mas peraí, o Big Man... O Bigman, então, era o Dixon. Ele virou o Bigman. Agora tá um mistério. Vou falar a verdade que eu não lembro mais. Daí, chegando a minha vez, a escadinha pra subir assim no palco, falei, porra, e agora, caralho? Eu finalmente encontrar meu melhor amigo aqui. Já tava... Vamos fazer podcast no... junto. Porra, bicho. Já, vou falar a verdade, já estava com o cu duro, viu? Na hora que eu estava subindo ali, daí cheguei, dei a mão, porque eu travei, não sabia o que falar, nada. Ali, mas tal. Deu a mão, um bom princípio. É, deu a mão, ele lá... Ele foi. Ele, começou bem, porque tem gente que vê o ídolo, fica tão nervoso que finge desmaio, né? Ele deu a mão não, aí. Não finge desmaio. Daí, cumprimentei, ele falou alguma coisa que nem lembro direito, aí a mulher traduziu, eu nem ouvi ela também. Eu no hair, pra... motherfucker! Queria participar, filha da puta! Alarico! Polícia! Polícia! Polícia! Falei, ele falou em português. Bate no careca. A única frase que ele aprendeu em português. Mistura salada, esse não sabe misturar. Careca, filha da puta. Bate nesse arrombado. Mix the salad. Daí eu fiquei a camiseta assim, ele autografou. Daí eu falei, pô, agora é a hora que ele vai levantar e dar meu abraço aqui pra gente se chorar junto. O segurança já segurou nas minhas costas aqui, apontando pra escada da descida ali. Eu falei, não, mas eu tô com meu amigo aqui. Ele, sim, claro, vamos, amigo. Of course, vamos. Of course. Vamos, amigo, vamos. Claro que tá com seu amigo, sim, né? Aí foi esse momento que eu conheci o Bigman e travei, não consegui falar nada, mas entreguei o presente. Nesse entreguei momento, tocou aquela música do Velozes e Furiosos, quando o Paul Walker, né, e o Vin Diesel se separam. Não, quase foi isso. Que eu sempre momento. achei que era uma música triste pela morte do Paul Walker, mas me toquei que é porque era Vin Diesel, era careca. E aí toca essa música. Enganou esses anos todos também, verdade. Igual o... Igual aquela música do Paralamas, que eu me toquei esses dias, que ele fala, as meninas do LeBron não olham mais pra mim porque eu uso óculos, mas na verdade é porque ele é careca. Oh. Por isso que as meninas do LeBron não olham mais pra ele. Precisa usar um bonezinho. No LeBron tem que ter cabelo, pô. Tem que ter uma onda. Ele se enganava, ele achava que era o óculos. Mas as pessoas falavam pra ele, é o óculos. Faz de conta então, que é o óculos, deixa ele acreditar. Deixa ele, é melhor assim. Melhor. Senão vai ficar com a perna bamba. Daí, quando eu desci do palco ali, a minha amiga tava ali, né? Daí ela falou assim, não vai embora ainda, porque depois daqui a gente vai para uma pizzaria, o pessoal que organizou a vinda dele. Daí, se tiver afim de ir junto, eu falei, porra, quero ir junto, né? Daí, esperei acabar toda a fila. Na verdade, o Wesley entendeu assim, vai ter uma suruba gay com o Bic. Não, peraí, só uma coisa. Memórias do Dickman passando, né? Não, só uma coisa. É uma suruba. É que você imaginou que só ia ser vocês dois, entendeu? Não, mas daí não é suruba. Aí, eu tô esperando ali, na hora que chegou umas vans pra levar o pessoal da organização, pra eles irem pra pizzaria, depois pro hotel que ele tava. Daí eu falei, porra, tô junto, né? Ah, você é de qual curso? Eu falei, não, eu tô com a Vivian ali, né? Tá. Não, é só o pessoal do curso. Desculpa, você não pode ir. Oh. E daí as vans indo embora e eu parado do lado da minha moto. Olha lá, agora sim de novo. Aí foi. Ah, a música tocando no fundo. Mas foi da hora pra caralho, amigo. A música tocando no fundo, caralho. Imagina. A música foi foda. A porra toda. Gostei do tema, às vezes que a gente acha que conheceu a pessoa, né? Às vezes que viramos amigos, mas ele tinha compromissos trabalhistas. Fui iludido pela amiga também. Iludido pela amiga. Você não falou que fazia um curso? Ele ia saber. Você foi. Mas tudo. Agora ali eu. É, você é mentiroso. Nossa, ah, amor mentiroso mesmo. Não sou eu, mentiroso. Agora não. Não, é piada do Zop. Ah, tá, foi mal. É, essa não conta, não, ainda tem mais duas. Obrigado. Mas esse foi o momento, cara. Mas foi foda, achei da hora. Conheceu o Bic, mano. Conheceu. Exato. Conheceu. Ele lembra do careca pulando lá na plateia. Viu o Bic, mano? Viu o Bic? Tocou o bico. Bons alunos. Exato. Esteve na mesma sala, pronto. Uma boa história, Wesley Zob, gostei. Obrigado. Gostei. Ah, parabéns aí, você surpreendeu aí trazendo pessoas famosas. Eu não lembro de ter uma experiência de conhecer alguém famoso, ídolo, assim. Não. Eu já fui na sua casa, Gus. Eu já fui na sua casa. O rei. Oi, rei. Esqueceu, o rei. É nem famoso. É rei. Vamos lá. Quem é Bikman? Quem é Dick, mano? Oh. Muito bem, falando em Emerson, aí sua vez, Emerson. Quando você conheceu alguém, famoso ou não, famoso pra você, talvez. Olha, eu tinha pensado em uma história, mas com a história do Zop, eu lembrei de outra e vou contar outra. Melhor. Amém. Você nem precisava falar isso, era só contar, porque a gente não sabia o que você tinha pensado. E aí, mas aí eu quero. Eu tenho economizado 3 minutos aí do nosso ouvinte. Mas eu quero mostrar que eu sou o rei do improviso aqui. Já tinha pensado nas outras histórias. Muito bem, muito enfim, bem. Carnaval. Carnaval de 1900 bolinha, não lembro exatamente. Ah, então foi Dickman. Em 1900, bolinha. Eu tava no shape do Gleidson aí, só que era você mais magro. Você estava aí, lá, né? Com o Pedro Delgado, que doou um pix pra gente rapaz. Eu tava Pedro também. Delgado. Falando Gleidson. Estoura nosso Delgado. Depende do valor do pix. Ele falou, Gleidson, aquele amigo que a família joga na cara que deu certo. Feliz em ver sua decadência, seu merda. Volta, sinto falta da sua fronha. Então aí uma mensagem para o de Pedro Delgado. Poderia ter doado mais aqui, mas não vou, né? Nem fazer isso. Não, tipo expõe. Né? Pedro Delgado é careca também, viu, gente? Então não devia nem ter lido aqui. Né? É o tiazinho. Nome de latino, hein? E aí? Carnaval, 1900 e alguma coisa, não lembro exatamente, eu tinha o shape do Gleidson, eu era mais magro ainda, eu tinha... Só um minuto, Emerson. A dengue era foda. Só um minuto, não tô querendo te atrapalhar, não, e a, sua história, com certeza é muito interessante. Pode falar. Não é isso. Mas é que Michael Zaleus, que perguntou qual o Pix desses doentes, salando@gmail.com. Não tem doente aqui. pix@chorume.com.br. pix@chorume.com.br. A gente está aqui toda manhã pelo dinheiro, não podemos esquecer disso. Então, claro. Por favor, aí. Emerson, continue. Você estava no carnaval, chupou muita rola, continua. Isso aí é o normal, isso aí dá encontro como história. É carnaval. Na entrada do carnaval, porque tem uma porta assim, carnaval, só passa daqui pra frente chupar essas três caras, pelo menos. Aí eu acho que não só um minuto, Emerson, só um minuto. Mas é verdade. Eles colocaram isso ao vivo, vou falar a verdade. Só um minuto. Mas é uma coisa real, cara. Isso é carnaval no Brasil inteiro, cara. Vocês nunca brincaram com carnaval. Tudo bem. Mas você viu como o Gleidson é um performer, rapaz? Vocês repararam, só eu? Porque ele saiu da câmera, saiu como se tivesse descendo uma escada. Cara, eu não vi. Você viu também, cara? Ah, eu não acredito. Vai de novo, Gleidson. Só tá me divertindo aqui. O cara saiu como se tivesse descendo uma escada, assim, sabe? Eu falei, cara, o cara é performer mesmo. Ele nem... Ele nem é o protagonista do momento e tá ali, ó, atuando. Ele tá, ele tá fazendo acontecer. Não é dele, você aqui tem dois shows, cara. Mas tá bom, continuando, Emerson. A história tava boa, mas isso foi impressionante, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Devia fazer isso cada rolê. Eu quero embelezar a história aqui por trás do Emerson. É, tá. Por trás, né? Bem por trás. Eu fico. Lá, Emerson. Carnaval. Carnaval. Entrou lá no carnaval. Rola tá. Na goela. Vai continuar. O negócio todo. Era bem magro, bem magro. Mais magro que o Gleison. Mais magro ainda. Era muito magro. Beirava a doença. É subnutrição no Nordeste. Era, não. Não é magreza. Nunca tinha visto água na vida. Não estava incluso na cultura viking, né? É, não estava. E, por ser muito magro e tal, eu vesti carnaval, calor da porra, coloquei aquele chapéu de coco, que chapéu de coco, para o pessoal conhece um pouco Nordeste, Chico Sainz, sim. Chico Sainz usava aquele chapéu de coco. Meio coco. É, meio coco. Meio coquinho. Encaixa, tá. Com chapéu de coco, óculos escuro. E diziam, por eu ser magro e corpo esticado, parecia com o Chico Sainz. Corpo esguio. Parecia com o Chico Sainz. Não estou dizendo eu, diziam. Não, é legal ser, você ter ido ao... Nossa comunidade de deficientes visuais aí. Nossa inclusão. Fique com isso em mente. Não, mas parece mesmo, parece mesmo. Isso faz parte da história. Fique com isso em mente. Isso é importante para a história. Fui para o carnaval. O carnaval, bebida vai, bebida vem, aquela alegria, todo mundo se esfregando, aquele cheiro de mijo, aqueles assaltos a qualquer momento, a violência, o pau comendo. Mas a alegria do povo, o pão e o circo. O pão e o circo. O ano inteiro tem tudo isso, não é? Pau e circo, né? Pau e circo. Pau e circo, se encoxando. E eu tava nas ladeiras de Olinda, adoro Olinda, amo o carnaval. Subindo ou descendo, importante. Ah, tanto, na verdade, tem que uma cano, hora que você que não cano. Vai mais. Subindo e descendo. Você encosta num grupo do pessoal assim e vai. Pra onde a onda lhe levar, você vai. Encaixadinho. É, você vai encaixadinho. Ainda mais com pouca estrutura física, você exato. Nem tem muita escolha. 80% do tempo eu nem tô com o pé no chão. Eu tô. Pulou na vaga. Pulou e vou assim, ó. Eu vou só. Aí eu tava indo para lá, a ladeira, tava indo pra Pitombeira, pra ser mais exato. Tava subindo a ladeira da Pitombeira. Quando eu estou subindo a ladeira da Pitombeira, eu achei um pouco estranho. Que o pessoal começou a abrir para me passar. Eu rei, mas só que antes eu não era rei, antes, né? Eu não era rei. Eu não era. Era profeta. Se fosse um, eu saberia. Era um duque. Né? O que está acontecendo, né? E abria para lá, e abria para cá, e algumas pessoas viravam para mim antes de abrir para eu passar e fazia: você é o cara! Eu digo: porra! Tô finalmente, mesmo. Caramba! Emerson, tudo cagado. Eu sou o cara, bicho, porque eu não sei e tal. Depois de, sei lá, passei da Pitombeira, desci ali, fui pros quatro cantos, tava subindo. Já tava uns 3 minutos isso. Eu decidi olhar para trás, eu digo: ué, não é possível. Eu ainda não sou famoso, eu sabia que seria, mas eu ainda não era. Olhei para trás. É, Gleison, que isso, cara? A gente tinha combinado. O rei, foi você que lembrou até. Verdade. Vou cancelar o Pix aí. Como é? Cancela o Pix. Como é que... Tá. Olhei para trás e lá em Pernambuco também tem uma fantasia cultural, que é o Caboclo de Lança. Vou tentar descrever rapidamente. Sim. Caboclo de Lança é uma roupa de corpo inteiro de fitas coloridas e que usa uma peruca de fita colorida gigante também e uma rosa na boca. Só que não dá pra ver. Um pau de fora, né? Porque é a lança. E um pau gigante, uma lança na mão, imagina, que é o caboclo de lança. Só que é um calor do inferno aquilo ali. Quem usa aquilo ali, meu Deus do céu, é um guerreiro real. E não dá para ver o rosto do caboclo de lança se ele não quiser ser reconhecido. Ele baixa a cabeça, a peruca de coisas vem e você não vê o rosto. E eu olhei para trás e vi um caboclo de lança atrás de mim. Eu fiz, ó. Tá deve bom. Deve ser porque o cara sofre o calor do caralho desse, as pessoas no mínimo reconhecem para abrir para ele passar, né? Não é para mim. Você ali, né? É, não é para mim, é para ele. E continuei andando. E continuou andando, o pessoal continuou abrindo. Você é o cara, você é o cara, você é o cara. Teve uma hora que chegou na frente do Mercado da Ribeira, que é um lugar mais assim que o pessoal fica. Ele virou, bateu no meu braço assim. Quando eu olhei para trás, ele puxou as coisas da cabeça e fez: você achou que era para você, não era? E era Alceu Valença. Alceu Valença andou uns 15 minutos atrás de mim. Ficou ali na frente com a lança armada. Ficou ali comigo. A gente, como a gente chegou na frente do mercado, a gente pegou uma cerveja, a gente ficou uns 10 a 15 minutos conversando comigo. Foi super gente boa. Foi super gente, que todo mundo tem uma fama de Alceu, seu cara, boçal, ignorante e tal. Tem 200 histórias de Alceu isso. Mas ele comigo, ele tomou uma cerveja tranquilamente, 15 minutinhos ali, tranquilo, e foi embora. Bom carnaval, eu virei e fiz, caralho, eu tava andando com o Alceu Valença, tomei uma cerveja com ele aqui de boa. E Alceu falando, caramba, estava com o Chico Sainz. Ele tá no podcast agora, falando. É porque eu ia falar, em que momento que chegou o Chico Sainz na história? Eu tava, quando o pessoal fazia você é o cara, eu pensava que era porque eu tava chapéu de coco de óculos e estavam referenciando o Chico Sainz. Ah, mas não, era o cara que tava atrás de mim, que não era só um caboclo de lança, era o seu Valença. Veio te encoxando o tempo todo. Veio 15 minutos me encoxando. E depois, pelo menos, a gente tomou uma cerveja, né? Foi ainda romântico. Trocou uma ideia, né? Foi romântico. Foi invertido, né? Pagou a cerveja depois do coito. É. Final foi invertido. Bom. Aí ele final seguiu a regra da padrologia, né? A padrologia era assim. A culpa é dele que não fez a anunciação ali. Que ele era... ele era o Alceu. Tem que fazer. Tem que contar. E depois que eu vi que era o Alceu... Só um minuto, Emerson, porque Mike Zalewski que fez uma doação falando aí que o não fez a doação pelo Pix, porque o Nubank não permite pra ele, porque provavelmente que, com essa cara de pedófilo dele, deve ter alguma coisa... Permite pra todo mundo, menos pra ele. É. Mas ele está doando aqui e não quer interromper jamais, viu, Emerson? Ainda bem. Isso, viu? Fique tranquilo, pode continuar. Eu fiquei curioso porque ele não tem nem CPF, nem CNPJ. E Ícaro, né? Santana falou aqui, não, claro, não. Emerson, Natal passado Jesus jantou aqui. Eu acredito, Jesus está em todas as casas, pô. Ah, aqui na minha ele não chega, não. É, não apareceu também, mas tá, mas tranquilo. Mas não dá pra ir em todas também. Nunca ouvi história que a Alceu Valença é cuzão, mas aí... Não, foi... já, tem várias. É. Várias. Ah, deve ter, né? Entre a família do Emerson. Né? É. Ah. Mas comigo ele me tratou. Conhecedores de Alceu ali. É. No grupo que ele entrou no Orkut, eu também conheci o Alceu. Ele falou, esse Alceu foi cuzão e tal. Como, aquele, como que chama aquele defender. Lugar? Aquele lugar no Brasil que o povo vai pra usar droga e ver extraterrestre, mano? Varginha, São Tomé. Foi o dia, o Emerson com os amigos dele de São Tomé, né? Ah, o Alceu Valença. Esse cara é gente boa. Bom, o caboclo de lança virou Alceu Valença. Caralho. A gente tá aqui na madeira de caboclo de lança no cachorro ali. Pô, tá muito legal esse carnaval aqui na ladeira de Olinda, a gente nos montes, São Tomé das Letras, no meio da mata. Lambendo cu de cachorro até o tá pleno outubro, em pleno outubro. Por que você tá fazendo? Por que você tá lambendo o cu desse cachorro? Ai, não. Nossa, aqui é o seu Valença, tá beijando na boca. Tá bom, essa cerveja. Tá virando mija cachorro. Minha cara, Alceu, mija na minha cara. Falando. Ele levantou a franja do pau, né? O verdadeiro carnaval. Carnaval. Alceu, carnaval passou... é loucura, viu? O Alceu passou um batonzinho na minha boca. O Alceu é meio peludo, meu gente. É que ele tava de ponta de lança. É a fantasia de lança. Fita de não sei o que, aí era os pelos do cachorro. Foi tão carinhoso comigo, pô, tratou super bem, 15 minutos ali, a gente... Ah, 15 minutos, né, guerreiro? O cachorro tratou bem com manteiga de amendoim no pau, né? Olha só, Luiz Henrique Inácio mandou um pix aí aqui, pix@chorube.com.br, falando: Emerson, conta aquela vez que você conheceu a Pantera Cor-de-Rosa. Ah. Aí, ó, Emerson tá conhecido como o cara de uma história só. Tô tentando desprender, nem meter o negão hoje pra ver se vocês querem contar. Um personagem. Eu sou o rei hoje, é o rei. Pô, é o rei. Ao aí seu, o, aqui, temos Chico Science. Teve um comentário aí maravilhoso falando que hoje o tema é ciência. Falou de Bickman e Chico Science. Tudo a ver, cara. Tudo a ver. Eu posso ser conhecido, pelo menos, né? Não, e não você, Gleidson, nosso performer daí, rapaz. Que história você trouxe? Portugal já conheceu gente famosa em Portugal aí? Pedro conheci. Cardoso, já conheceu o Pedro Cardoso aí? Não, não conheci Pedro. Já conheceu o Freirinha? Quem? Ferreirinha? Ferreirinha mora aqui, na outra casa, que fica aqui. Ah, ele faz pastéis de Belém, né? Cristiano Ronaldo, conheceu o Cristiano Ronaldo aí nas férias dele? Não conheci, não, não conheci. Ele vai visitar a tia. Visitar a tia. É, a tia dele mora aí. Ah, tia. Bora. Não, eu não conheci ainda a família do Cris. Não, conheceu pouca gente, então, hein? Mas quem você conheceu? Alguém você conheceu? Eu conheci, cara, conheci. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2020, mano. Em março fechou tudo. Deu pra conhecer você tudo. Você até queria voltar, né? Você conheceu? Eu conheci a minha casa. Semana. Tá, mas então conte um lugar que você. Uma pessoa que você conheceu em outro lugar. Então, eu morei um ano na Alemanha. E aí, a primeira coisa que eu fiz. Conheceu Hitler? Não. Conheci, mas de cera. Tava naquele museu de conheceu cera. Conheceu o Miller? Conheceu tava o Miller. Tudo duro. O Miller não. Conheceu o Rafa das Baitas Harden? Das Harden. Ele faz pastelzinhos de Berlim. Ó, aqui em Portugal. Ele só vai atrás dos pastelzinhos locais. Pastelzinho de Berlim. Pastel de Berlim. O cara tá bravo. Dá uma água pra ele, cara. Não, é um bom dia, quase. Pô, essa foi foda. Mas tá, conte. Não, então. Ah, você falou de pastéis de Berlim. Aqui, sonho, sabe sonho de padaria? Chama bola de Berlim. E eles comem isso na praia. Não sei se vocês sabiam, mas eu fiz pra também deve ter sido enganado. Deixa eu explicar. Talvez a bola de Berlim. Eu também comeria na praia, se eu pudesse. Mas então, eu, quando morei lá, né, tava a primeira coisa que eu fiz, um sonho que eu tinha era ir pra um festival de metal que chama... Sonho Vax. Não, bola de Berlim. Bola de Berlim. Você tinha uma bola de Berlim. Bem recheada. Eu tinha uma bola de Berlim de ir nesse festival de metal que fica um pouco pro norte, uma cidade chama Wacken. Ah, sim. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi conseguir um ingresso, né? Não tinha onde... Aqueles, primeira coisa é comer aqueles... um socorro... Aqueles metal não, alemão, assim, que ninguém entende também. Nada. Os caras saem pelados na capa do disco. Aquele metal que minha mãe sente vergonha quando eu coloco em, quando eu colocava em casa. Ela chorou no aeroporto, mas, né? Imagina. Ela que fala, que... Pô, alegria também. Coloca chorume no alto, não põe essas porra, não. Coloca aqueles gordos. Ela chorou porque tava se livrando de você, né? Falou, vai, pois some. É. E aí pra... Para realizar essa bola de Berlim que eu tinha, comprei esse ingresso e falei: bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir esse ingresso e eu vou nessa merda, né? Aí passa o tempo, tava numa estação de metrô. Aí eu vi um cara, eu fiquei pensando assim: porra, mas eu vou sozinho, né? Não sei como que eu tenho que fazer lá as coisas, se leva cerveja, se não leva, se compra lá, se é muito caro, se tem que levar a barraca, tem que armar a barraca. Sabe nada. Não sabia porra nenhuma, né? Tava turista, perdido. Turista, por essência, por fundamento, é um burrão. É isso que é o turista. É um idiota. É o burrão que todo mundo quer ajudar ali. É, exato. É o coitado, né? Não, é coitado, às vezes coitado. Ninguém quer ajudar, não. Às ninguém vezes quer ajudar, tem que não, fuder, João. Tem que fuder. É, o cara. Na Alemanha ninguém ia querer ajudar, não, mesmo. Né? Turista não. Só é valorizado no Brasil, cara. Você chega lá e fala um português estranho. Historicamente, os alemães odeiam turistas, cara. Na história dele. Aí, bom, tava, ia sozinho nessa merda, né? Tinha que arranjar um jeito de ir e tal. É. E um dia no metrô... Ninguém ia querer ir nessa porra também. Então. Aí eu tava na estação de metrô e tinha um cara gigantesco, assim, mal encarado, cabeludão, barbudão. Dickman. Ao seu. Ao seu valente. Caboclo da lança. É o balança. Falaram no chat. Aí o... Eu vi esse cara, tava com o fone de ouvido dele, lendo um livro, puta livro grosso, assim. O livro minha era... Minha luta. Tinha um bigodinho estranho. Aí eu já fiz amizade, né, Tico? Para, essa cara de judeu querendo fazer amizade. Ele falando, tava escrito lá, oferecemos banho, ducha. O comportamento de judeu, porque queria saber se ia gastar com cerveja lá dentro, né? Que é, era mais barato. De vaca, caralho. Beleza, eu falei, nossa, cara. E ele tava com a roupa do Vakin, né? Tava com blusa, jaqueta do Vakin lá e tal. Vakin é o festival ou a cidade? Vakin é a cidade e o nome do festival. Ah, tá. Mais fácil de lembrar. E o nome do garoto Vaca também. Vaca. E aí eu falei assim, mano, tenho que falar com esse cara. Aí eu cheguei do lado dele assim. Oi. Oh, hello, my darling. Como... Eu não tinha. Eu tenho uma bola de Berlim pra realizar. Hello, pretty woman. O seu cara era feio, mano. O cara era mal, assim, sabe? Aquele cara tudo de preto, cabeludão, barbudão, mal encarado. Ele era tipo... Nossa, era tipo totalmente não convidativo, entendeu? Tipo assim, membro do Kiss, que todo mundo acha. Não, Kiss é bonitinho. Cheio de maquiagem. Mas quando você vê, você acha que é do demônio, cara. É, quem viu um lugar escrito informações. Ele falou, não, vou falar com o mal encarado ali. Né? Uma vez, estava tocando umas músicas mó feliz aqui em casa, a Ju chegou e falou, que é isso? Eu quis, mas quis é essa boiolagem, porque a vida inteira achei que era metal pesado. A Ju sempre bem delicada. Porque o quis passa isso, esse negócio do couro, do metal. Aquele cara com a lingona, né? É, mas eles, tipo, na verdade, sai tocando música de amor e lambida de saco. Exato. Aí... Tuquei o cara, né? Meu, saiu ali da bolha dele que ele tava lendo lá um livro, né? Tirou o cara com fone lendo um livro, ele vai ser incomodado, né? Não, mal encarado, tudo de preto. Tipo, é aqui que você percebe que o Ganso falou, o ser humano não vive pra ficar sozinho, né? As coisas... Ele queria ficar sozinho aquele dia. Ele queria. Mas a nenhum homem é uma ilha, cara. A não ser esse, cara. Esse cara era uma ilha. Mas ele não era tão gordo. É, ele tinha o tamanho de ilha só. Exato. Mas é pra vocês verem que a música une as pessoas. Então o cara todo mal encarado, assim. Cutuquei ele, meu. Daí você já mandou um Pretty Woman. Na estação a música une as... Não. Não, eu tava indo em direção dele, mas já eu pegou? Tinha combinado com a pessoa da informações de tocar Pretty Woman quando eu andasse na direção dele. Então, né? Só que não ele funcionou. É performer, já veio rebolando, né? Só que manda bem ali no Pretty Woman. Lá. É, aí então eu tava andando em direção a ele, assim, mas assim, tinha um público, né? O pessoal já aplaudindo, emocionado, tocando Pretty Woman, mas ele não tava ouvindo porque ele tava de fone de ouvido. Tava o fone dele. Aí ele tirou o fone de ouvido, assim, olhou pra mim. O quê? Aí eu... Eu vi que você vai pro Vakin! Você tem uma camiseta do Vakin! Você vai pro Vakin esse ano? Eu tenho um ingresso! Posso ser seu amigo? Você vai. Tá falando isso em alemão ou em inglês? Na hora era em inglês. Na hora era em inglês. Ah, tá. Assim, mas eu tava sério, meu Deus. Às vezes em português e inglês. Português e inglês. Português e inglês. Não, eu queria, né, falei, queria mostrar pra ele que eu era turista, porque daí você já traz a dó. Nada melhor do que as pessoas terem dó de você. Ah, não é? Os homens se relacionam assim com as mulheres. Não, então. Vai por dó, tem mesmo, muita dó dos homens. As coisas acontecem por dó. Eu sei, conheço essa tática, Zop. Aí eu tava, falei pra ele, então, não conheço ninguém que vai no festival e tal, você vai esse ano, você tem ingresso, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu vou e tal. Aí eu falei, então, tenho umas dúvidas, posso tirar com você e tal. Aí fiquei conversando com ele, tirei dúvida, depois troquei telefone, depois a gente se ligou, depois a gente foi tomar cerveja. O cara me visitou no Brasil anos depois. O fim dessa história, realizamos. Alguém vai... Hoje é meu companheiro. Dividiu a sua bola de Berlim com ele, né? Amor, tá contando a nossa história. É isso. Como diria o Zavarim, no fim, transamos. Pra concluir a história, né? Transamos. Mas é isso. Aí meu, fui, o cara me deu todas as dicas. Me dicas falou, boas, olha, valiosas. Dicas boas que eu até compartilho com as pessoas. Vou compartilhar aqui, mas vai ser uma bosta pra quem for em show do Brasil. Por favor, agora que todos os ouvintes do Chorume vão saber e não vai ter espaço pra todo mundo ficar melhor. Mas queremos lugar. Pessoas, ouvintes nossos da Alemanha, que vão pro Wacken. Exato. Não é pra ir essa galera aqui. Tá Rio, não pra esse vale pra qualquer festival, qualquer show. Vale pra qualquer show. Vocês podem Chorume, podem, show do Chorume. Show do Chorume, show do Chorume. Melhor lugar pra ficar na plateia é de costas pra mesa de som. Nunca vai ficar ninguém te encoxando. Ah, ninguém te mas empurrando. É que no show do Chorume, a mesa de som fica na minha frente ali, então o cara vai ficar de costas pra mim. Show de música. Com a bunda na cara do ganso. Não sei se vai ser um bom negócio. Eu sou baixinho, aí o cara vai me cobrir. Mas é isso. É uma bosta de dica, viu? É uma ótima dica. Foi uma... Que é boa melhor dica ali, na cara, o cara cuspira em você. Não, show de metal isso, é isso, porra. Isso é bom pra outras coisas, mas não pra você ouvir a música e curtir com seus amigos, entendeu? Tomando uma cervejinha. Não. Com seus amigos, não é? Sim, claro. E aí o cara dando dica, ó, vou dar uma dica pra você com seus amigos. Ah, isso que dá. Melhor jeito de você ir com seus amigos, com seus amigos. Não comigo, com seus amigos. E os meus amigos. Você pode... No Brasil. É, o cara só deu dica assim. Melhor lugar, ficar do lado do banheiro. Você podia fazer o favor de largar minha bola de Berlim enquanto eu tô falando? Vai descalço. O cara começa a dar um monte de dica, nada a ver, porque o cara é turista. Turista não, tem dó de turista. Tem dó, mas deixa que é sacaneado também. Muito bem. Cheguei lá, meu, no acampamento, ele já deixou até a barraca armada. Imagina. Imagino que sim. Sim. Transaram, né? Mas tá. Legal. Aí, parabéns aí. Aprendemos como ir num evento. Ter conhecido o Wacken. Aí. E você, Aline Salame, aí? Fala aí, uma vez que você conheceu algo, alguém. Fala aí. Qualquer um, porque qualquer um. Eu não conheci ninguém famoso. Dica pra conhecer as pessoas. Eu também não. O que você faz pra conhecer as pessoas? Não precisa ser famoso, não. Você não manda Chorume, por exemplo. Não. Chorume, eu mando, mas aí eu não conheço mais as pessoas. As pessoas fazem questão. Estou de desconhecer. É pra desconhecer. Como é que acontece? Eu não sei o que acontece. Eu não sei. Eu não conheci muita gente esses dias, mas é por causa da faculdade, né? Deixa eu ver. Teve uma pessoa que eu conheci, que eu acho que foi o que mais eu lembro esses tempos. Estava fazendo algumas aulas, e aí eu lembro do rapaz, né? Eu entrava na aula, eu sentava em uma carteira, ele sentava do outro lado da sala. Aí o professor falando e tal, será, né? Será que eu tenho uma música romântica pra pôr aqui? Pera, tá com cara de romântico. Vai... Não. Você tem uma música romântica? Oh, o teu cabelo no peito, no cabelo ao vento. Era o caboclo de lança. Mas ele era assim, como era muita gente. Era bonito, não... rapaz bonito? Era bonito. Apresentava. Eu espero que ele não ouça. Não, era um gatinho. Mas... Aí, se estivesse falando, era um pau pequeno aí, espero que ele não ouça. Mas um bonito, tudo bem. Bonito, ok. Nossa, tipo, ele se cagava aí pra aula. Ela falou já, não tinha pau pequeno. É. Ela agora, acha que agora. Quem vai perceber? Não agora falando, o rapaz bonito, tudo bem, ele pode ouvir. Não, então. Ele era bonitinho. Aí a gente sentava bem no posto. Tem uma outra situação. Ele não precisa ouvir. É bonitinho ou rapaz bonito, assim, bem apresentado? Não, ele é bonito. Assim, antes de eu conhecer, né, pra mim ele era uma coisa. Aí depois que você conhece a pessoa, aí muda muito, né? Então, é verdade, mas enquanto, nesse momento... Era bonito? Nesse momento, ele é bonito, não, ele é bonito. Sim. Gatinho. Aí eu sentava de um lado da sala e ele sentava do outro. Só que o lado que ele sentava tinha janela, né? Aí então eu sempre ficava olhando pra janela. E quando eu olhava pra janela, eu via que ele tava me olhando. Aí ficava naquela, né? Eu olhava e ele agora me sim, música romântica. Aí volta a música romântica. É isso. Denúncia ao romantismo. Denúncia ao romantismo. Tem que ir pra escola estudar. Mas o que acontece? Isso foi bem no começo do ano passado, antes de começar as aulas no online. Aí então a gente não chegou a se conversar na sala, né? Então, porque eu sempre olhava pra janela, ele tava me olhando, aí eu olhava. Sim. E você aí, na beleza. Porta, ele na janela. E ele na janela, né? Todo sensual. Né? Sem sutiã ali. Ele tava provocando. Tava provocando. Não nem julga. Aí, beleza, né? Aí passou ele, um tempo, ele de a gente ponta começou... de lança, de lanceiro, lança como que fora. Com a lança pra fora, ali acabou com a lança. Aquela puta lança. Lançona, lançona. Escondendo o rosto sensual. Meio sensual, eu caía também, eu caía também. Aí a gente começou a ter aula online e os professores começaram a falar, monta grupo, né? Vocês têm que montar grupo pra fazer. E eu não conhecia ninguém da sala. Nossa, professor é tudo filha da puta, né? Pra falar pra montar grupo online. Nossa, não, e a gente não conhecia. É filha da puta. Aí o que eu pensei, né? Vou fazer grupo com o gatinho, né? Que era claro, um ser besta, claro. Né? Pegar o número. Gente feia já tem em casa, né, porra? Vai que rola. Exatamente, não é? Não. E eu ainda cheguei aqui em casa, eu falei assim, nossa, tem um cara tão gatinho na sala. Aí falei pro rapaz que mora aqui em casa, né? Não. Não. Perceba a educação pro rapaz que mora aqui. Marido dela, mano. Marido, cara. Mostrei a foto e falei assim, olha que gatinho, né, lá da minha sala. Aí ele falou, realmente, é gatinho e tal. Aí eu peguei conversa e saudável. Pensei. Chama ele, amanhã a gente faz essa bola de Berlim. Vamos lá. Vamos realizar essa bola de Berlim aí. Aí eu comecei a fazer grupo com ele e tal, e espero que ele não ouça, né? Senão eu vou ficar morrendo de vergonha depois. Não. Calma, a gente manda pra ele, fica tranquilo. Aí a gente passou a conversar bastante e tal, a gente foi se conhecendo. Aí que eu descobri que ele ficava me olhando. Já tá romântico, não, já tá romântico. Gente... mas aí você vai conhecendo a pessoa, aí você vê que... Né, não bate santo. Daí a pessoa começa a escrever mais e mais na internet. Mais. Pobrema. Chorou-me com nada, X. Chorou-me com X é imperdoável. Manda uma foto da rola do nada. Manda o sticker errado. Manda o sticker errado, né? Então. Aí não dá. Usa GIF, às vezes o cara não usa GIF. Não usa GIF. Quando usa WhatsApp, do Bolsonaro. Né? Pra começar já usa o WhatsApp. Não usa o Telegram. Né? Aí já. Não dá. Já morre aí. A gente conversando e conhecendo, aí ele falou assim: você fazia academia, né? Ali em tal lugar. Aí eu falei, eu fazia. Ele é porque eu fazia também. Aí eu falei, você fazia? Ele, eu te conheço de lá. Eu falei, não, você não me conhece de lá. Oh. Ele, não, eu te conheço de lá, eu te via lá. Eu falei, mas eu nunca te vi lá. Aí o que acontecia? Na sala, ele era não um ficava stalker. Me olhando pra paquerar. Ele ficava me olhando pra ter certeza se eu era a menina da academia. E eu achando que ele tava me paquerando. Mas calma. Uma coisa não anula a outra. Exato. Agora ele tá tentando te reconhecer pra continuar paquerando. É, já que eu já paquerei em outro lugar. Será que é o meu sonho? Minha bola de Berlim? Achei minha bola de Berlim. Exato. Que será que foi ela que deixou aquele sutiã na academia? Será que foi ela? É. Ele tá procurando o dono. Tava escrito domingo aqui. Não tem ninguém. Entendeu? Às vezes. E, tipo, eu fazia. Mas academia, daí você ficou com medo que pareceu um stalker maldito. Não ficou, não? Porque eu já fiz. É o motivo, entendeu? Que ela parou de fazer academia, não, né? Não, eu fiz um mês. Ela tava no vestiário. Eu fiz um mês porque era muito ruim aquele negócio de você ficar nas máquinas e você abre aqui e abre sim, ali. Sim, exercitar é horrível. É horrível. Exercitar. Eu não acordar pra ir. Não, não. Nossa, é muito horrível. Ruim. Nossa. Deus e aí eu fiquei com vergonha, porque quando eu ia na academia, eu não sabia fazer as coisas. Peidava, e aí você tava me olhando. E aí, que, né? Toda vez que fazia qualquer exercício, era um jeito estranho. Seus arrombados, toma aí! Sem agachamento, seus arrombados! Você é uma bicha! Velha gorda! Gayzinho, barrigudo! Exercício bom é esse sim, tem que exercitar até se cagar mesmo, rapaz! Essa horária aqui é só pra gente gostosa! Vai, velho, tá tendo um derrame, velho arrombado! Mas acontece, é dopamina, acontece. Quando libera a pessoa fica meio estressada. Assim. Seu marido infartou porque não exercitava direito, vagabunda. A Aline é meio competitiva quando tá praticando algum esporte. Né? Meio agressivo. Academia não é esporte, Wesley Zobby, não, por favor. Quando ela pratica algum esporte. Ah, sim. Exercício. Quando ela acorda cedo. Olha, por exemplo. Eu acordo sempre cedo. Ai, acordo tipo cedo pra mandar o seu tomar no cu, né? Ela mandou agora um Hulk, eu estou sempre com raiva. Acordo sempre cedo, então eu tô sempre com raiva. E aí, então... Mas aí eu descobri que, na verdade, ele já me conhecia, mas eu não conhecia ele. E eu, né, olhando ele, achando que ele tava me paquerando e tal, mas não, é que ele já me conhecia de algum lugar. Não, e aí foi isso, perdeu o encanto, perdeu, sabe? Perdeu o encanto porque você queria uma coisa nova, é isso, você queria novidade. Uma aventura, né? O Homem da Janela. Exato. Robin Williams ali no Retrato de uma Obsessão. O Vin Diesel, né? Não. Mas daí não fala de carecas aqui, até agora a gente fala de pessoas de cabelo. O cara é stalker, filha da puta, mas nem tanto, né? Viu? Oi? Na minha sala não tem nenhum careca. Não, mas na sua sala vantagem. Eles estão aprendendo a parte da informática, então eles vão ficar careca. Calma. Mas, ó, né? Porque tem a carequice de Schrödinger, né? Exato. Aqui, por exemplo. Agora eu quero uma dúvida, Aline, que é a mais importante dessa história toda. Como esse cara se desempana? Não. É bom deixar claro logo. É claro. Não que transa. Vai que o, tá ouvindo, o transar é um detalhe nas histórias. São poucos minutos do nosso dia aí que toma isso. Agora, a grande questão é como esse cara é nos trabalhos em grupo. Ele faz a parte dele? Ah, ele faz. É que define a parada da pessoa, né? Tá, tanto então é que, tá. Ó, eu só faço grupo com ele. Espero que ele não me abandone depois de ouvir isso aqui. É um merecedor. Ele só foi manda o link, manda o link pra ele depois. Não, vocês são dois. Quando pique o OnlyFans. Agora ele descobriu que não tem mais chance, porque já é de outros carnavais ali. Pelo amor de Deus, gatinho, outras... me abandona. Gatinho. Outras ladeiras de Ribeira que ele participou, já não vai mais. Olha o WhatsApp aí que ele deve ter mandado um miau, que ele falou pra tá assim. Imagina que cara. Aí é assustador. Nossa. Ah, eu vi que você tá me chamando de gatinho pra galera. Não botando o sticker impresso aqui na minha porta. Peraí, quem é esse cara na janela aí? Eu tô no quarto aberto, aparece alguém aqui. Não, mas eu vi perna de pau. Eu vi que você gravou um podcast falando sobre mim, Aline. Ah, você ouviu o chorume dele? Que chorume. Caralho, né? O duro que ele mora, que perna é essa? Vi você gravando um podcast falando sobre mim, não sei o que era. Não, eu não imaginava que ele fizesse academia no mesmo lugar, porque quando a gente saía da aula, ele ia embora para um lado e eu ia para o outro, só que a gente mora no mesmo bairro. E também passava pela minha cabeça, né? Exato. É que nem quando você dá tchau e anda para o lado, não pode. Stalker profissional, gente. Vocês comigo ontem. Não, fala tchau, bom te ver, não sei o que tá. Ah, vamos embora. Pelo mesmo caminho. É, fica constrangedor demais. Mas foi isso aí. Mas tá bom, foi um bom conhecimento. Foi um bom conhecimento aí. Conheci e não conheci. Achei na próxima vez se estiver pelada no vestiário lá da academia, porque. É o seguinte, na dúvida, mande foto pra gente ver se você tá segura. Só pra ter uma ideia. É isso. Mas só pra questão de proteção, gente. Claro. Exato. Mas manda no Telegram, né? Não vai fazer cagada. Não, cara, no WhatsApp não dá. Muito bem, vou contar aí então do dia que, já que a Lili contou uma história de amor, todo mundo conta uma história de amor. Todo mundo entendeu. Todo mundo foi de amor. Eu tenho a história de amor, um pouco isso. Vou falar o dia que conheci a eleita dos meus afetos, Juliana Andrade Pimenta. Especial, um momento que conversamos. É sobre isso, conversamos pela primeira vez. Isso é bonito, viu? Não sei se vocês estão prontos para uma história de amor, romance, envolvimento, retrato. Música de amor, música de amor, música de amor. Denúncia, o amor! Mensagens, recados. Outro que tava paquerando na escola. É, verdade. Aí, tá vendo? Ah, é verdade. Por isso que o Brasil não anda. É claro. O pessoal vai pra escola namorar. Eu também, professor de geografia. Que nem eu, que nem o Anderson Negão, tudo virgão. Vai pra escola pra estudar mesmo. Deixa pra transar no Vakken, né, rapaz? No carnaval, em outubro. Com duas belas bolas de Berlim na cara. E um churro. Na praia. Chucrutão, aquele chucrutão. Recheado. Chucrutão. 1900 bolinhas. Um dia, né, tinha tido uns jogos universitários e naquela época era minha fase atleta, né, rapaz? Ah, e você, pô, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir. Minha fase de atleta de alta performance, né? Sim. E você sempre foi um bom jogador de handball, né? Você era magro também. Magro pra caralho, amigo. Então, né, estávamos nessa. Só que os jogos, o lugar dos jogos, era longe da minha casa, longe da casa dos meus amigos, né? Então, combinamos de dormir na casa da Karen. Casa da Karen, muito bem. Pessoa alternativa aqui do... Isso é código? Oi? Vamos dormir na casa da Karen. Não é Netflix? Parece uma informação. Qual o filme do Netflix? Parece uma informação inútil, tipo, pareceu Chico Sainz, mas não é. É importante. Você sabe do chapéu de coco? Mas dormimos lá e combinamos de almoçar lá, já que, né, a galera tinha dormido lá. Muito bem. Na hora do almoço, a Karen falou: ó, vamos fazer a mistura, porque aqui todo mundo almoça pelado. Isso aí não é coisa que se diga. Isso aí não é coisa que se diga. Já tava todo mundo pelado lá. Então paga na saída. Quando sair, entrega ali. Mas eu vou fazer só a mistura, né? Chegou Juliana pra almoçar lá também, né? Eu falei, nossa, que coisa gostosa, pensei, né? Ela chegar, ela também teve que tirar a roupa, porque tava todo mundo nu, né? E aí, só que Karen, esse pessoal falou assim, ó, vamos fazer só a mistura, porque o arroz já tá pronto. E tinha uma panela... Peraí, O Zé Luiz aqui perguntou para você numa doação aqui, ó. Ah, perguntou não, né? Afirmou. Ah, perguntou se é a gordinha da trufa. Não, rapaz. Eu sou um homem de muitos amores, cara. Que é. Mas Zeca tá. Pagodinho. É, então... O... A Karen falou, olha, o arroz já tá pronto. Eu abri assim uma panela de um arroz velho, tudo grudado. Arroz zoado. Ele falou, pô, que porra que é essa? E pensando que você é um chefe. É, foi que então porra você é essa? Você está falando desse arroz aqui para o príncipe do arroz? Ah lá, é monarquia, né? Para o cara que quando faz arroz, você tem que fechar a janela, porque ele fica tão solto que um vento espalha ele pela casa. Ah, não, mas aí chama arroz... Os vizinhos invadem. Você tá falando pro cara que quando você faz arroz, você tem que comer de colher, porque se você comer de garfo, ele passa entre o vão do garfo de tão solto. Mas experimenta cozinhar ele. É bom, gente, é bom. Rapaz, é o rei do arroz, tava com o rei do arroz. Tipo, o mezenga do arroz, eu não vou com o mezenga do arroz. E vem um Berdinazzi fazer uma coisa errada. Porque eu vou falar a verdade, o segredo de um estrogonofe é o arroz. O segredo de um churrasco é o arroz, rapaz. O segredo de um bom feijão é o arroz. O arroz é o prato principal. O segredo principal. Do arroz é o arroz, né? Exato. Entendeu? Pô, o arroz é o prato principal, é a melhor comida que tem, o arroz. Tá? Melhor carboidrato. E tô falando de arroz, não tô falando dessas porra parbolizada, não, que o pessoal faz aí. Não, integral. O arroz preto passa, viu? Porque, né, temos aí que, né, não tem preconceitos. Mas o restante, pelo amor de Deus. Agora, rapaz, daí todo mundo falou, nossa, mas você é um crítico, né? Então ali... Ah, porque mostrei... isso você palestrou, você mandou... Slides, né? Slides, as transparências. Ele tá apontando pro arroz. Ele trouxe o bicho de álcool. Ele trouxe o bicho pra explicar o arroz. Delagnol me ajudando ali. Arroz, tudo assim, sete anos. Churrasco, arroz. Lula, arroz. Apple, Android. E pra fazer um arroz, né? Eu acho que o Ganso gosta de arroz. A gente entendeu, Ganso. Gosta aí, de arroz. Eu e acho. Aí, rapaz, o pessoal falou, tem uma dúvida. Arroz com muito ou pouco alho? Não, vou dar a receita daqui a pouco, porque... É sempre com muito alho. Professor espalha o conhecimento, cara. Mas tá. E aí, dona Juliana, depois dessa palestra, levantou a mão timidamente e falou, então faz aí, você não é o bom. O fodão. Quero ver. Vamos ver. Então aqui, ó. Ó, cortando o alho. Corta o alho, corta. Foi a primeira interação. Então faz arroz. Corto exato. Então vamos ver. Corta o alho. Muito alho, viu, Gleitos? Aliás, perdão, desculpa. Não existe muito alho. Não existe alho, porra. Melhor é isso. Exatamente. Alho nunca é demais, cara. Pá, você corta o alho. Cebola. Pá, refoga. Salzinho. Não vai pôr demais. Uma pontinha de colher, de repente, ó. Se você for fazer um copo, uma ponta. Se você for fazer dois copos, duas pontas. Segue a proporção matemática aí. Então, pá. E aí, ó. O dobro de água. Você pôs um copo. Dois copos de água. Quente? Você colocou dois copos de arroz. Não precisa estar quente, não, ali no salão. O truque eu vou te ensinar agora. Se você pôr três copos de arroz, seis copos d'água. E aí, aqui tá o truque. Fogo baixo. Aí, ó, Zop é ignorante. Você não pode tampar a panela, filha da puta. Porque você tampou a panela. Vai tampar pra deixar vazar um pouquinho ali, ó. Ah, então não é tampar, né, desgraçado? Não é tampar. Não, você não deixa escancarado. Só beiradinha. Beiradinha você pode. Você não pode falar, vai arrombar alguém se não cobrir toda a área, Wesley. Mas às vezes eu tenho que arrombar com alguém. É blockchain, pessoal. Não existe o semi-arrombado. Eu o semi arrombado. Ou tá arrombado ou não tá? Ele existe, o semi arrombado, mas tá ok. Semi novo é velho, essa é a verdade. Semi novo é velho. Tem que contextualizar, não tem meio careca. Ou é careca ou não é careca. É isso. Ai, tem o cabelo aqui em volta. Careca. É careca, filha da puta. Nojento. Escroto. Pera, gente. Escroto do caralho, é isso. Não, isso. Não, gente. Mas então, né, você vai lá. Fugindo do contexto. Ó. Fogo baixo. Quando começar a ferver, borbulhar, corrente de convecção ali nos fluidos, ali eles sabem do que eu tô falando, vocês são ignorantes, vocês não sabem. Meia tampa. Quando começar a secar a tampa inteira, desliga, tá pronto o seu arroz, rapaz. Aí, aquilo, você vão achar que você é chinês fazendo arroz há 5 mil anos de tão bom. Aliás, melhor que os chineses, que eles fazem aquela papa nojenta grudada, né? Bom, ali a gente faz o arroz soltinho. Eles desligam antes, né? Mas você fica vendo no fundo da panela ali se a água tá acabando. Rapaz, com a experiência hoje com o som, o somzinho, o som do arroz, ele te diz. Hora de desligar! Caralho! Mas ele diz isso assim mesmo? Não são as vozes da sua cabeça, não é? Não. Vou para o vaque! Você desliga. E aí, eu servindo aquele arroz como prato principal, né? O resto, né, ficou... A mistura era o seu arroz. O pessoal chama de guarnição, né? O Leandro Lopes aqui perguntou se precisa ser água limpa. Em Americana, potável, seria impossível. Mano. Água potável. Seria impossível. Água que você determina que ela é limpa, é isso. A água potável é aquela água que dá pra beber, entendeu? Então, isso, exato. Limpeza é algo, né, relativo. E outra, vai ferver a água. Ah, é. Tá bom. Isso seria um problema, porque daí a sujeira fica. Mas daí você fala que é penteira. É a destilação, isso aí, né? Ali ele sabe mais. Vocês são ignorantes em química, vocês não sabem nada de química. Então, resumindo. O máximo dele foi ir na feira de. É, o único contato de. A semana de química. Foi com o bico. Quando ele estudou, não existia química ainda no ensino médio. A gente chamava de mistério. Ele fez alquimia 1. Mas tá, resumindo, servi aquele belo arroz, né? E aí ela se curvou, aí se apaixonou pelo meu arroz, rapaz. É que parece que a Ju foi desafiadora ali. Tipo, então faz o seu aí, mas não é. É que o Ganso é muito filha da puta. Ele devia ter humilhado essa Karen na hora ali. E a Ju, em defesa da Karen, falou, então faz, né? Pode ser. Mas o sabor do arroz, aquele arroz que aparece em propaganda... Feito no computador ali, rapaz, quando ele provou. O arroz realmente estava bom ou só estava melhor que o da cara? Porque, é o Ganso falando do próprio arroz dele, né? Você pergunta assim, Michael Phelps nadou, Usain Bolt... Ah, ele tava... A Zombolt tava correndo ali, tava fazendo Cooper. Não, rapaz, a Zombolt não faz Cooper. Aí é que tá. Às vezes a pessoa, entre os amadores, ele pode se destacar. Mas você tem que considerar que você tinha o seu arroz, que você acabou de fazer, e o da Karen, que tava lá uma semana. E aí? Comparação injusta. E o pessoal morrendo de fome também. O contraponto. Estou aí nesse relacionamento há 12 anos, sobrevivendo à base do arroz. Só come as coisas. Arroz e alho. Entendeu? Então tá aí. Esse arroz aí é... Eu não queria fazer inveja, mas eu já comi o ganso. Digo, o arroz do ganso. Comi o arroz do ganso. Muito bom. É verdade. Um dia vamos fazer um evento do Chorume, onde eu servirei arroz pra vocês. Arroz. Talvez tenha ali um acompanhamento menor, um churrasco. Um arroz bonito. Churrasco ele não sabe fazer, não. Mas o arroz uma lagosta, alguma coisa assim, só pra acompanhar o arroz. Camarão. Um cream. Exato. de sobremesa ali. Assim. Um bolo de Berlim, a bola de Berlim. A bola de Berlim. Sobremesa. Pode um acompanhamento, né? de bola de Berlim no teu arroz? Então, pode. Então fica aí a dica. O comentário de Luiz Henrique. Arroz diz. Arroz, né? Caralho, tipo de arroz, arroz com churrasco. Olha isso. Empreendedor. Cara, então aí, vai a dica. Você quer que alguém se apaixone por você? Você quer um relacionamento sério? Vai no, humilhe, saiba fazer alguém arroz. E supere aquele alguém humilhado. Sim. Exato, e saiba fazer arroz com isso que eu falei. Parabéns. Dobro de água no fogo baixo. Tem gente que quer ter pressa, né? Ah, vou fazer no fogo alto, e aí o seu arroz... Deixa, né? Posso dar uma dica complementar? Vai ser um arroz medalha de prata, né? Mas nunca vai ser medalha de prata. Vou dar uma dica complementar, porque um copo de arroz, dois de água, é fácil. Agora você vai fazer numa panela de merendeira, vai ficar contando ali, ah, deu... 170 copos de arroz aqui. Não. O Dickman e os amigos dele. Não, um dedo de água acima do arroz, pô. É isso. Ô, Zop, você sabe que não faz sentido isso, né? Não. Vai depender do diâmetro da panela. Não, um dedo de água acima. É isso. É um dedo de água acima do arroz. Ou se for uma panela de 2 metros de diâmetro... É isso. Um dedo de água. Com uma panela aí de 10 centímetros de diâmetro. É um dedo, de água acima da na caixa d'água, é 2 dedos. Um dedo de água acima. É só isso. Não, na hora que você colocar o dobro de água, você vai ver. Não, o Zop de proporção é maravilhoso. Esse dia eu tava lembrando dele achando a sobrinha dele debatendo sobre o tamanho do urubu e do avião. Proporção matemática. Proporção e distância, né? Queria pedir desculpa aqui para o Wesley Zop, que é muito fácil a gente tirar sarro dele quando, né? O cara estudou, inventada a geometria ainda, tava sendo inventada, a aritmética nem existia. Os caras, é fácil tirar sarro, né? Qualquer panela que vocês colocarem, depois vocês me falam. Tem morto, é fácil. Mas tá bom, tá? Wesley Zop, e aí diga aí quando você conheceu aí um fabricante de panelas aí que te ensinou proporção. O senhor Tramontina. Quando eu conheci o Joaquim Tramontina. Não, eu ia contar do dia que eu conheci o Ganso, mas eu não lembro direito. Então, história de amor. É um episódio de Odds aqui. Que lindo. Não lembro direito, na cadeia, né? Como é que tava? Então, os dois já. O Dickman tava dopado. De folga. O Ganso era um cara com balde, né? Eu não tenho certeza se era o Ganso, porque eu tava de costas. o Ganso foi reclamar do arroz que ele fez no panelão da cadeia, botou só um dedo d'água. Só com um dedo d'água, vindo acima do arroz. Agora 80% da história a gente já contou, só termina. Transamos, final. Já foi a história, conte outro. Foi assim que eu conheci o Ganso, beleza. Então, eu tinha separado aqui. Além da. Você separou de novo, ué. Cada um do seu. Mas ela vai achar alguém melhor. É fácil, pra ela é fácil. Não precisa nem procurar. Mas tem um cara que gravou com a gente aqui recentemente, que é o Marcelo Landim. Caladinho. Ele tá com a máscara com as, o Aladim, que deu uma dica de coach, de fracasso e tal. Ele tá vamos nessa falar pegada. Que o Aladim é um dos piores caras que grava aqui, tem que deixar isso daqui. Ah, é. Não é nem pela presença, não é nem pela cara e pelas histórias merda dele, né? Mas é pela internet, não o desgosto. É pela internet e o áudio atrasado. Nossa, rapaz, o que custa pagar internet decente ali? Mas é amigo dos homens, não é? Vocês reclamam da internet do pessoal depois que acontece? Vocês podem falar agora na minha cara, tá? Não, mas a sua não, tá ótima. Você tem uma ideia? Faz duas semanas que a gente gravou com ele, ele ainda tá respondendo coisas que a gente perguntou. Ele tá lá gravando. Tá lá, Lopes leva essas pessoas pra fazer parecer que o retorno dele, a conexão dele, tudo tem problema, entendeu? É tudo ele traz um problema maior, é que nem quando você sai com... Você é feio, você sai com gente mais feia. É. Dica também do episódio. Ah, faz sentido. É, então ele traz uma pessoa com a internet pior, porque daí os amigos. Mas eu acho que nesse mundo globalizado do EAD, você tem que ter a internet. É mal denúncia. Mesmo. Não dá pra, né, porra? Você precisa da internet. Você precisa ter internet. Mas continue aí, Wesley Zop. E nesse falando dia... desse bosta, continue, por favor. Não, vocês, não, talvez tem todos aqui, lembrem. Não do dia que eu conheci ele, mas do que aconteceu ali, que foi a gravação do Churume, quando o primeiro Churume que eu gravei bêbado, primeiro e único. Foi no dia anterior. Até hoje. Desista, não desista das suas bolas de Berlim. Ah, eu jamais desistiria. jamais. E o Vakin tá lá. Tava chegando sábado à noite, véspera de Páscoa. Chegando na casa onde a gente tinha combinado o churrasco, isso não é. Aquele aqui, ó, Marcelo Landi. Falou, eu reclamei e a internet ficou pior. É que nem o pelo no lanche, né? Fracasso mesmo, né? É igual. Não dá pra reclamar, não pode reclamar. Não. Na cadeia só tem um provedor. Não, mas não é reclamar. Tem que pagar o pacote melhor, porra. Ah, não é por reclamar. Ah, mas aí pagar é difícil pra Eu tenho um pacote de 256 kbps, que não tem como melhorar. Tem, pagando. Os caras, porra, pega o de Omega então, pelo menos. Ah, muito caro, não precisa de tudo isso. Ah, não, R$10 na internet não dá, pô. Eu sou livre. Então, daí eu tinha o endereço, né? Era na casa de um dos voluntários lá, dos palhaços. Eu cheguei lá no endereço, tá o Marcelo. Que era? Na frente. Eu não prestei atenção. Era um evento. Churrasco. Ah, um churrasco. Daí eu chego lá. Um barbecue Marcelo... ali, um barbecue. Um barbecue. Com arroz? Tinha arroz? Tinha arroz. Arroz diesel. Não tinha arroz. Não, o arroz. Porque senão ele não ia falar, era um churrasco, ele ia falar, era um arroz ali. Um arroz com carne. A gente foi num evento que era um arroz. Daí tava o Marcelo ali na frente, de braço cruzado. Eu falei, pô, será que é parecendo aquelas putinhas. Parecendo aquelas putinhas. Parecendo uma vagabunda. Mas ele tá sempre parecendo uma putinha. Por que ela estaria assim, né? Ela tá, como fala, contrariada de estar trabalhando. Daí eu cheguei, estacionei a moto, então eu falei, aqui que tá acontecendo o evento, barbecue e tal. Ele... Ah, você é quem? Falei, porra, nome na lista, pô. Achei que era um churrasco informal. Você torcendo pra não ser social esporte a roupa. É, pra ser o cara de camisetas lá, né? Camiseta, bermuda e chinelo. Que curso? Curso? Cara, que curso? Eu, química. Aprendi atrasado. Aí ele falou assim, não, quem é você? Eu falei assim, eu sou o Wesley, o Pintado, né? Ele, você é o Pintado, pô, o pessoal tá te esperando. Eu falei, sou muito seu fã, põe o pau pra fora aí que eu vou chupar, porque... quase, calma. Ele abriu o portão, ele falou assim, o pessoal tá lá no fundo, entra lá, né? Eu falei, mas você não vai? Ele, não, tô esperando passar uma pessoa aqui. Eu falei, você tá esperando outra pessoa que vai vir no churrasco e tal? Ele, não. Vai passar uma pessoa aqui que vai dar uma mamada em mim, depois eu entro. O quê? Você falou, pode ser eu. Eu falei, não, Pedro, eu já marquei. Ela tá vindo aqui dar uma mamada. Ela vai vir aqui dar uma mamada, eu já tô lá dentro, já tô lá. Daí entrei 15 minutos depois, chega ele. Sorrisão de orelha. Orelha! Ah, não, a pessoa que... demorou pra chegar então, 15 minutos. Demorou pra caralho. Ou demorou na mamada, né? Ah, não. Detalhe dos ouvintes aqui, ninguém demora. Ninguém, né? 15 minutos? Não tá louco. 15 minutos. Não. Magro daquele jeito? Não aguento. Vou desconhecer. Se você encostar então a ponta da língua, já. Ah, já foi. Só o barulho do zíper, ele já. Ah, obrigado. Porque tem mulher, tá a Aline aqui, até é bom isso. Pra gente não falar pelas costas, coisas. Por quê? Da pessoa, não da pessoa, mas da categoria que a pessoa abrange. Tem mulher. Você tá falando do quê? Que categoria mulher que a Aline abrange? Mulher, não, química. Química. Pessoas com duas faculdades, é isso? É essa categoria que faculdades e sucesso na carreira. Gatinhas na academia. Tem mulher. Perseguidas na academia. No Bra Sunday. Japonesas. É. Passou 40 segundos e já quer na terceira. Tem cara que não aguenta. Não, então, no caso dele... Ninguém prestou atenção no que você estava falando, desculpa. Não, de novo. E foda-se vocês. Não, tem que ir lá entrar no YouTube e ouvir o que você falou. Peraí, deixa eu abrir. Deixa eu te mandar o link, Gans. Por favor. Ele falou assim... Ah. Ele falou que a gente tem que respeitar quem é broxa. É broxa e precoce. Não, aí não dá. Você já tem que encarar o órgão mais feio do ser humano, que é o pinto. Você já tem que encarar isso. E ó, compete com o pâncreas, compete com a vesícula. Qualquer parte, entendeu? E aí já é o pinto, já é uma parte ali que o cara não lava. E ainda é mole, porra. A única função. Porra. Um pulmão que não respira não serve de nada, rapaz. O coração que não bombeia não serve de nada. E aí você tem que respeitar um broja. A vesícula não serve pra nada mesmo. Não. Então, olha lá, o Marcelo respondeu aí, 15 minutos para achar o interfone. Tá resolvido o mistério, tá resolvido. Zé da Silva, aqui, ó, falando em churrasco, vou dar 5 só porque tô com saudades do espeto da Aline. Essa Chemale com óculos de idosa, rapaz. Salamão, aqui tem salamão. Vou defender que os óculos de idoso estão na moda agora e é bom porque você já usa e quando você ficar idoso você já tem óculos, não precisa trocar. Sustentabilidade. Já vai estar na moda. E óculos grande, dá a impressão que você consegue ver melhor, ou não? Mas é, ó. Porque você tem mais ele área. Ele abrange melhor. Você consegue ver, ó. Eu vejo tudo. Tá vendo? Eu não sei. Porque antes, quando a gente era mais jovem, era aqueles óculos pequenos, vocês lembram? Sim. Aí não sei se dava pra ver tudo. Dava pra ver? Eu olhava pra mirando, baixo. Mirando, não. Você tinha que mirar no óculos. Ficava aquelas pessoas que olhavam assim, ó. Então essa é a categoria da Aline. Pessoas com óculos de velha. Que não respeita broxas. Mas será que ele tá querendo dizer que eu sou velha indiretamente? Porque já me chamaram de velha esses dias aí, viu? Às vezes você chama velho de velho. Essa é a questão. Quando você começa a ficar velho, as pessoas estão te olhando e falam... Você tá cansado. É isso que. Não te chamando de velha, é que você é jovem e cansado. Entendeu? Você pode estar. Acabou de acordar, tá mó animado, a pessoa fala: nossa, você tá com cara de cansado. Aí você já tá velho. Você acabou de tirar uma carreira de pó, você tá alucinadão. E a pessoa, nossa, você parece cansado. Aí é que você quer dizer que você tá ficando velho. É isso que acontece. É segunda-feira, 8 horas da manhã. Nossa, semana tá tensa, hein? E você não se sente cansado, essa questão, mas você pode. Fazendo pão e chinelo. Às vezes a pessoa fala com tanta convicção que você fala, aí é que a idade tá chegando. É aí, fazendo pão e chinelo, copo de suco detox. Hã? Bom dia, tal. acabado. Você achando que tá sorrindo, mas nossa, é a pessoa. Você tá cansado, né? Ah, então tá. Eu fico mais tranquila. Quando começar a chegar essas falas, aí você percebe. O que estava acontecendo aqui, Wesley Zop? O Zop estava mamando o Landim. Zop mamando. Eu mamei o Landim, depois ele deu uma conversada e entrou depois. Não, daí quando ele entrou 15 minutos depois, eu sabia da história porque que ele estava lá, né? Eu falei, mas e aí? A pessoa não passou, né? Ele não passou, sim. Falei, ah, então tá bom, eu achei muito rápido ali. Passou, né? E foi embora, até, né? Até conversar, até trocar ideia e tal. Mas aí, tá bom. Logo depois entrou o Marco escovando o dente. É bem. Não, o Marco a gente foi conhecer 2 anos depois. Não, mas a gente só não conhecia ele, né? Vocês não conheciam o Marco. Você foi conhecer depois. Pode ser, pode ser. Agora eu entendi porque eu chamei ele de estagiário. Ah, o Emerson tava querendo ser estagiário também. E falando em Emerson, estagiário, quem mais você conheceu aí, Emerson? Que vale a pena ser contado aqui. O Zop mudou o assunto do. Ah, o Zop. Que era conhecer, o Zop, eu não sei o que aconteceu. Ele foi de Bigman pra Marcelo Aladinho. Mas que é isso? Não. Eu quis só mostrar o range, né? Eu quis colocar, tipo, alguém famoso e alguém bosta. É tipo porque... quando na Olimpíada mostrava aquele cara. Esse aqui é o primeiro na categoria, o décimo na categoria. Você sempre pensa, quem que será que é o último, né? Você sempre pensa. Então, seria mais ou menos isso. É quase isso. Porque é uma coisa que eu tava pensando. Pô, a gente tava falando de conhecer famoso, o Gus disse que não conhecia, a Aline também não. Eu conhecia outro famoso, mas eu não sei se o protocolo eu fiz certo. Porque a gente não tem um protocolo. Você vê um famoso na rua, o que, que você faz? Você não deveria fazer uma mamada, não é? A mamada de 15 minutos. Não, uma mamada de 15 minutos. O que, que você deveria fazer? Eu não imaginei que eu teria essa reação. Eu tava. Cara, eu vou falar a verdade. Eu não tenho assunto nem com pessoas que eu conheço. Imagina se eu desconhecido. O Ganso é capaz de disfarçar que não viu. Eu tava na Paulista. Fui fazer algum curso em São Paulo. Tava na Paulista andando. E do outro lado da rua, assim, fazendo uma entrevista, Caco Barcelos. Ele tava lá, fazendo profissão repórter e tal. Eu não sei quem é, não sei quem é, cara. Pois é. É o famoso do Emerson. É da Globo, comunista. É da Globo, é um jornalista da Globo, Carlos Marcelo. Aquele de cabelo branco, sim, ó? Isso, que ele faz profissão repórter. Sim. Agora, só que... É aquele cara que faz o profissão repórter, mas que parece que não tem talento pra fazer outra coisa além disso, não é isso? É isso. A profissão dele é falar com É tipo aqueles podcaster que dá palestra de como ter engajamento em público. Isso. Só que... Você vê que o cara é tão bom. Só que falta uma coisa, os caras não têm público, é isso? Não, o nome do programa do cara tem que dizer quem ele é, porque o cara é tão bosta, né? Eu vou até procurar aqui, Caco Barcelos. Que ele faz um qual que é a sua profissão? Repórter! Curso no Instagram pra ter... Curso olha, pessoal, Instagram aqui é um repórter. Pra ter engajamento, que tem 2 likes. Tem 1 milhão de likes no seu Instagram e tem 2 likes na propaganda do curso. Ele não usa pra ele. Mas o Caco Barcelos é até bonito, sim. Mas ele não, mas parece... a minha primeira reação foi essa do Ganso. Ele parece que é uma caricatura de uma mistura de jornalistas. Esse é o problema dele. Eu olhei pro outro lado da rua e vi o Caco Barcelos, mas na hora... E o que eu fiz, eu não sabia quem era, o que era o Caco Barcelos. Eu sei quem é o Caco Barcelos agora, porque depois do que eu fiz, eu fui pesquisar o nome dele, porque eu não lembrei o nome dele. Eu ouvi e fiz um famoso. Que eu tava andando com uma amiga minha. Foi! Eu tava andando com uma amiga minha, que eu tava morando em Porto Velho nesse tempo, e a gente tinha ido para São Paulo para fazer o curso, eu estava andando com uma amiga minha e a gente tinha acabado de falar, sério mesmo, comentando, brincando. Ah, na Paulista a gente encontra os famosos. Olhei para o outro lado da rua, um cara que eu já vi na TV, que eu que eu não sabia, não lembrei o nome. Cara da TV. O cara da TV. O cara que eu vi na TV. Ó o Bic, mano. Ó o Bic. Aí, eu olhei, eu disse, olha aquele... Eu vi no Oz, é o Dick, mano. É o Dick. Eu virei pra ela e fiz, olha aquele... Aquele... E ela, aquele... É da TV, ela mandou, vai lá tirar uma foto com ele. Instantaneamente, eu fui, caralho. E ele tava fazendo a entrevista, fazendo trabalhando. Uma parada. Aí eu fiquei do lado, esperei ele parar. Quando ele terminou, eu sou muito seu fã, posso tirar uma foto com você? Isso sem saber, lembrar o nome dele. Eu lembrava que ele era repórter, lembrava. Tanto é que eu vi ele fazendo a reportagem na hora, foi legal. Talvez você não lembrasse, Emerson. Você viu ele fazendo uma reportagem, pô. É porque lá eu memória, achei, então... Se você reconhece o cara, ele de roupa florida ali, camisa florida, bermuda, Havaiana branco, com uma sacolinha do Boticário, né? Aí você reconheceu o cara. Agora aí, ele na profissão dele ali. Trabalhando. Repórter. E eu atrás assim. Parecendo. Querendo... Tá verde. E ele querendo. Posso falar uma coisa? Não quero atrapalhar, não. Posso falar um pouco? E ele aumenta. E ele na reportagem aumenta o sequestro de crianças em São Paulo e eu. Louco passando atrás. O número de nordestinos violentos em São Paulo aumenta. A quantidade de maníacos do parque. Eu dançando frevo atrás dele lá, né? Uma palavrinha, uma palavrinha. Doutor, uma palavrinha. Doutor. Campeão, uma palavrinha. Ô Miranda. Chapa, uma palavrinha aí. Aí... Em resumo, ele terminou a reportagem, eu posso tirar uma foto com você, ele fez, pode e tal, e foi 5 segundos, eu acho, mais constrangedor pro Caco Marcelo, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu ninguém queria... nunca pediu pra tirar uma foto com ele. Se você tivesse mamado ele não teria ficado tão constrangido. E não teria sido 5 minutos. Eu tinha que olhar o caminhão do leite, eu tirei a foto fazendo, olha o bolo de Berlim! Nem o pessoal do Profissão Repórter tira foto com ele ali. Eles têm que mostrar trampo. Você vê que é só estagiário que vai. Eles vão para cumprir hora do curso, né? Eles vão pra lá. Eles vão obrigados. Tem que ir lá para fazer reportagem. Vai passar uma tarde com o Caco Barcelos. Tem que ir lá. Aí eu tirei uma foto, voltei todo feliz pro outro lado da rua onde tava minha amiga lá. Ela fez, beleza, mas como é o nome dele? Não lembro. Cara. Mas depois eu tive que procurar no Google Imagens, porque eu não sabia nem quem era. E apareceu lá com a Bacana. Era famoso. Hoje eu tenho uma coisa que poucos podem dizer. Eu tenho uma foto com o Caco Barcelos. Por favor, caminha aí no Telegram. Caminha no Telegram que eu vou postar lá no Instagram do Chorume aí, marcando vocês. Tá? Eu tenho uma foto com o Caco Barcelos, completamente aleatória. Não vou marcar ele, porque depois vai vir processo aqui. Porra. Manda impressa. Sou extremamente famoso. Mas agora o Wesley Zop e Emerson contando aqui, eu lembrei que conhecemos vários famosos, rapaz. Quando a gente foi convidado para ter uma apresentação na Comic Con, cara, existia uma sala lá com quitutes, bebidas, um negócio assim, é de outro mundo, assim, camarim. Confeitos. Faltou arroz, vou falar a verdade. Bola de por favor. Uma das reclamações de Mary Moon, inclusive. Faltou arroz ali, né? Faltou comida. Ela falou, só serve essas bostas desse salgadinho aí. A gente quer arroz. Eu falei, é isso mesmo. E a gente puxando o salgadinho na boca igual espiga. Aproveitar. Que isso, mano. Mas tá. Mas nessa, tinha um ambiente que eles chamavam de creators. Oh, eu e o Wesley Zop somos creators, né? Oh, que 2017. Tal influencer, né? Só que a gente chegou lá, tipo, ficou olhando, todo mundo se conhecia, todo mundo gente famosa, assim, gente bonita. E nós? E a gente, né? É, e a gente olhou um pro outro e falou: ah, vamos lá fora, Wesley Zop. Não, aqui, mas, aqui. O que impediu a gente de ir lá fora foi o tanto de rango que tinha ali. A gente ficou comendo. Não, mas depois que a gente já tava cheio, né? A gente falou: agora não. Não rola, né? Pessoal dos Portas dos Fundos ali, o pessoal só famoso de internet. E a gente, pô, e claramente a gente não era dali. Não pertencia. Era um brasileiro em Vaken, sabe? Não combina o negócio. Não rola. E teve um cara que veio falar pra nós assim: vocês têm os dias que vocês podem entrar aqui, né? E um outro que tava com a gente falou assim: ó, mas dá pra entrar num outro dia, né? Dá pra entrar na muqueada ali. E daí o Ganso: como que eu vou entrar na muqueada? A gente é dois mendigos! A gente não tem como entrar, todo mundo tá de olho na gente. Uma coisa é o dublador do Bob Esponja entrar na boquiada. Todo mundo sabe quem é ele. Outra coisa é o careca nojento. Todo mundo vai reconhecer aqueles que ninguém conhece, porra. Exato. Ou eles iam ficar que nem o Emerson, né? Olha, eu não lembro o nome dele, olha. Mas... Ah, eu acho que é do eu acho que ele é câmera do Profissão Repórter. O Caco Barcelos não gosta de falar que tem aqui. Nossa, trabalha comigo aqui. Caralho, Gleidson, mais alguma história aí, meu filho? Trouxe mais uma. Essa, o contexto dela é quando você conhece a pessoa no trabalho. E depois você conhece ela fora do trabalho, você percebe que ela é outra pessoa, completamente. E a história de como eu conheci o Churume também. Ah, então assim, envolve várias pessoas, tá vendo? Denúncia e hipocrisia, as duas caras. essa história de eu sou quem eu quiser no trabalho, não dá, mano. Não. Acho que nunca deu certo. Só depois de muito tempo no trabalho. Quando você já manda em todo mundo. Quando a multa rescisória é muito alta. Os caras têm que vender metade da empresa pra te mandar embora. O Rock. Ninguém manda embora o Rock. Exato. Espera morrer. Entendeu? Aí você pode ser quem você quiser. Fora isso, você tem que ser o mais falso e hipócrita possível pra sobreviver. Então, e aí, e assim, você tem que estar lá para fazer seu trabalho e tal, e acabei conhecendo esse cara, não vou passar o nome aqui para as entidades ficarem cobertas, né, mas ele sabe. Dá um codinome. Ele é um jogadeiro, é o codinome. Famoso? O Jojo. Não, é o Jojo. Tá. Jojo Todinho. Entendi. Jojo. Entendi. Venceu a fazenda, tal. Agora tá famoso. Existe alguém com esse nome, tá bom? Existe. Acho que sim. Vai estar no próximo VAC, inclusive. É. Com a barraca armada. Só aceito com a barraca armada. E aí, né, tive interações com esse cara aí e assim, eu era um inferno na vida dele. Porque, tipo, o meu chefe era o chefe dele também. E eu tava numa situação que eu tinha... Correria. Tesão no chefe. Era eu e ele pro chefe aqui, né? Aviãozinho. Cada um queria o esqui dos óculos. Cada um queria mamar mais. Queria ser o caboclo da lança. Por trás das fitinhas, nada, ninguém vê o que acontece ali no curso. O chefe, vocês eram ao seu. Ao seu dispor, eles eram, ao seu dispor. Seu ao seu. Que é gente boa, depois sim, gosta, né? Depois termina. E aí, meu, eu era um inferno. Depois, né, eu chegava... Não tô entendendo. Mas por que você era um inferno na vida dele? Porque eu sou muito chato no trabalho. Muito chato. Não, você trabalha com o quê? Em podcast você seja legal, mas você trabalha com o quê? Trabalho com tecnologia. Então eu tomei na área do Zop aí, então. Carregando monitor. Vou ficar careca, Zop. Ô, Aline, coitado do cara, vai ficar careca. Eu acho que tá vendo como careca... Ô, Ganso, Careca é um negócio. Ai, vou ficar. Ai, vou ficar, vou ficar. É, vai ficar, gente. Vai ficar. Não é não. Não é não, não é não. Tá tudo bem. Nossa, tem uma cabeleira ali que ele não fala, pô. Mas tá, então, futuro careca. Só enchi o saco dele pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa. Daí passa o tempo na empresa. Mas por quê? Descobre... Por que isso? Porque eu dependia dele pra fazer o trabalho, entendeu? Ah, mas então era pra cumprir as metas. Sim, não era porque você era pra simplesmente não, chato. Não. Eu sou chato. Eu gosto de ser chato, mas não era por isso que eu enchi o saco dele, entendeu? Ah, tá. Eu sou contratado por causa disso. Eu sei ser chato. Ah. Então, ah. Ok. Então, tá vendo? Verdade. É uma profissão mesmo. É. Deveria ganhar um repórter. Quando eu perguntei do que você trabalhava. O chefe dele paga ele pra ficar em Portugal pra ficar longe do escritório. Isso é o chato que o cara é. O cara vai pra Portugal, tem uma filial lá. Mas qual o nome do cargo? Chato você, profissional. Profissão chata. Quando eu perguntei qual a sua profissão, achei que ele ia falar podcaster, né? Achei que ele ia falar, porque esse é chato, hein? Mas tá. Aí, beleza, né? Então, eu ficava pedindo coisa pra ele, e aí veio essa coisa. Ah, você vai pra Portugal, então, vou mudar pra Portugal. E ali o pessoal do TI também ficou sabendo que eu ia pra Portugal. Falou, o fulano festa, também vai pra champanhe. Portugal, bucaque. Mamada. Mamada, assim. Arrodízio. Vamos comemorar no arroz de... Aí, fiquei sabendo que esse cara também vinha pra cá. Falei, ah, é uma oportunidade, uma pessoa que eu conheço agora, né? Pra já ter alguém que vai junto lá pra gente ter amizade. Então, tal, começamos a falar, não sei o quê. E aí, quando você conhece a pessoa... Vocês tinham ficado um tempo distante? Sim, sim, ele parou de ser essa pessoa que me ajudava, eu saí do... Pediu do, demissão, da né? Não, tá processou mais. Você por assédio, assim, ficaram um tempo afastado. Não, passada de chama liminar judicial. O problema é que nunca foi passada de pau no ombro. Então, passada de pau no ombro, a gente, quem vai no cabeleireiro toda vez... É, exato. Que, né, tem o ombro certo. Não? É, sim, ou no esteticista também. E... O seu Jorge falava muito isso. Exato. Passada de pau no ombro. É uma mais música, ou menos isso. Aí esse cara veio pra cá, pra Portugal também. A gente acabou vindo junto. Falava, vamos ser amigos, né? Eu gosto de fazer amizades. É, você é assim. Vamos aí... morar juntos? Você pensou em morar juntos? Eu pensei em morar juntos. Vamos compartilhar a bola? Talvez. Bola de Berlim. Eu pego a minha bola de Berlim, você me dá a sua bola de Berlim. Eu faço arroz pra você. Bater bola de Berlim. Eu não ofereci pra fazer arroz pra ele, isso é verdade. Ah, aí que tá o erro. Por isso que você não tá com ele. Verdade, perdi a oportunidade. Uma pergunta, mas, então, você come arroz aí em Portugal? Quando eu faço. Não, é você come arroz aqui sim. Tem um arroz que chama... É comum. É comum. Tem arroz de marisqueira, que vem em vários mariscos. Coisas do mar. Legal. Arroz com o quê? Arroz marisco. De marisqueira chama. Então vem... Ah, marisqueira é o que você pesca o marisco. Você come arroz ali dentro. E com o resto do marisco que ficou ali, já pega o sabor. Mas aí vem caranguejo. Boa, vem boa, aquelas ameijoas. Dá pra pedir com lagosta também. Caralho, é um arroz do é tipo uma paella, óbvio. Mas com frutos do mar. Vai. Caramba. Mas bota um dedinho de água assim acima. Só ou não é um dois? A cada assim. Copo. É uma paella mais chique. Sim, é. E tem outras coisas também. Eles fazem várias coisas com arroz também. Não é assim, não se come arroz aqui. Ah, muito bom esse episódio sobre arroz. É verdade. Pode ser aquele nosso sobre imigrantes lá, falar sobre arroz do mundo. O arroz do mundo. Mas tá, continue aí, Gleidson. Aí... Beleza, né? Chegamos aqui e tal, vamos ser amiguinhos, não sei o quê. E conversa vai, conversa vem, ele solta uma piada de cu, eu solto uma piada de pinto, a gente solta uma piada de buceta, solta uma piada... Ah, transamos, começou música romântica. Piada de pinto une as pessoas. Olha lá, piada de cu, piada de pinto, pronto. Amizade, né? Eu não acredito amizade, que você é esse tipo de pessoa. Ó, escuta esse podcast. Ah, não. Tô desde então ouvindo, terminei. Essa ele semana. Te apresentou? Ah, ele que apresentou? Ele que apresentou a porra dessa merda. Nossa, que lindo, como que é o nome dessa puta mal paga? Dessa arrombada? Não, é dessa vagaleia. Qual é o nome dessa vagaleia? Leozinho. Leozinho. Aí, Léo! É. Pô, vai tomar no cu, Leozinho, isso, filha da puta. Agora da esse puta, arrombado caralho. Chato tá gravando isso. Com a gente aqui. Pô, você é o culpado dessa merda aqui. É o culpado, é o culpado. E eu passei o chorume pro tal do Pedro Delgado. Ah, sim. Que já deu dinheiro. Tá funcionando a piranha. Que não dá só o gado, não, hein? Não. E não passou só o chorume, não. Passou o DST também, que a gente sabe. Passou o dedo. Mas isso não se passa, isso se compartilha. Né? É verdade. Então, mas é isso. E aí ele descobriu que eu era um bosta igual ele, eu gostava de ouvir isso. É, você é um bosta mesmo. E pronto. Do bem. E diga uma coisa, Gleidson. Sim, senhor. Vocês ainda são amigos? Nós somos amigos. Ah, esse é bonito. E quando a gente se encontra, parece um episódio de Chorume, é só cu e pinto. Ai, que gostoso. As pessoas que andam com a gente já não gostam mais de andar com a gente, porque... É porque cu em Portugal significa bunda também, então não tem tanta graça. É uma coisa muito ampla, né? Não é específico. Muito geral. As pessoas pedem pra gente parar, um pouco exagerado. Muito bem. Mas as pessoas estão erradas, viu? Eu também acho. Mas também ele quer fazer piada em público, no meio da igreja, com todo mundo. O problema não é nem tanto a piada, é a questão visual que você gosta de fazer. Tipo, o caco é assim, ó, aí jogando coisa na cara. Mas uma imagem vale mais. Ele é performer. Obrigado pelo feedback, viu? No meio do velório, às vezes não cai bem. Não. Quem manja tem lugares. Só o Jean Dumour. É, na mesquita também não fica legal. Vou fazer uma lista, obrigado. É bom ficar preparado. É bom. Eu tô aqui pra aprender, entendeu? Eu vou lá gravar um episódio. Pra poder... Gosto da humildade. Pra aprender, né? Olha, hoje você aprendeu a fazer arroz, como se comportar num velório. Porra, todo dia aprende uma coisa nova, cara. Quem é Caco Barcelos? Aprendeu quem é Paquerão, hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi que quando o Corinthians perde, é minha culpa. E você, Aline, mais alguma história de conhecimento aí? Não sei. Enquanto você pensa, conheci mais ninguém nessa vida. Quem tem? Exclusivo para o nosso contribuinte aí, assistidor do YouTube. Eu não sabia que ele era assim. Caco Barcelos. Nossa, não imaginava. Junto com o Chico Sainz aí. Uma foto dele, ele procurou Chico Sainz e Caco Barcelos. Você vê a cara de animado dele. Perceba que o Caco Barcelos deu um sorrisinho. Agora parece que o Emerson, que é o famoso ali. Parece que o Caco chegou pra ele. Posso tirar uma foto, senhor? Eu achei no post do Facebook, ela é de 2012, essa foto. Na verdade, o Emerson tava tentando reconhecer o Caco pelo reflexo da câmera, entendeu? Ele tava tentando enxergar o que é. Ele só via na TV, né? É esse cara mesmo? O Emerson, essa foto foi antes ou depois de mamar ele? Não, o Caco isso tava sorrindo. Foi depois que ele tá com ele um sorrisinho. Ele tá com um sorrisinho ali que... Ele tava de cara feia. Lembrando que Mama Ele é a ópera rock que Emerson escreveu Uma história muito bem contada. Sim. Eu escrevi e Alceu gravou Mama Ele. Mama Ele! É isso aí. É uma história bonita. O... Muito bonito. Está pequeno Alceu Valência saindo no teatro com os pais, assim. Não, pera, eu acho que eu conheço essa história. Eles estão passando pelo beco, assim, enquanto são assaltados. É. Não, família aí, morre. É aquele que matam os pais do Alceu. E ele vira um caboclo da lã. Pra se vingar, a buscar o assassino nos carnavais de Olinda, rapaz. Ah, maldito. Você não sabe, Emerson, mas você já tá morto por dentro. Já. Ah, não, acho que ele sabe, acho que ele sabe. É ele que escreveu a famosa Mama Ele, rapaz. Compensa, compensa. É incrível, incrível. Uma história emocionante. O pessoal nos comentários tá achando que eu... Que essa época era que eu parecia com o Chico Sainz. Aí eu já era um Chico Sainz mais forte. É. Eu era muito mais magro do que ele. Era o Chico Sainz morto que deu aquela inchada por causa da liberação de gases. Aí já tava em decomposição, estágio 2 já. Aí. Essa daí é 2012. A história do carnaval é 1900. É, rapaz. E bolinha. E bolinha. Muito bem. Muito bem, rapaz, então é isso, história de como conhecemos pessoas, e faltou falar aí de como conhecemos Anderson Negão com aquela cara de retardado, sendo sofrendo bullying nos lugares, e esse tipo de coisa. Essa coisa do Anderson Negão ser retardado, quando esse amigo me apresentou o podcast e falou, tem um cara lá que é retardado no podcast, o cara faz graça dele. Então... Então, a lenda de que o Anderson Negão é retardado é verdade. É verdade. E eu lembro, ele falou assim: Gley, você precisa ver isso, cara. Ele colocou na lata do negão, assim, que tem aquela fotinho fofa. Que tal o negão? Falei: caralho, meu irmão, que chique. O maior, a maior armação do diabo foi falar que ele não existe, cara. Ele inventou, né? Emerson foi nessa aí que o Anderson Negão é retardado. Acabou com ele num quarto de volta. Sendo perfurado. Ah, não, mas ele é especial. Ele é... Emerson, meu pintinho tá... Meu pintinho tá com medo. Posso esconder ele na sua toca? Ó, você vê, não sou eu o cara da piada só. Ela sempre volta, não adianta. Mas isso é uma lembrança, Emerson. Meu pintinho tá com medo, posso esconder ele na sua toca, Emerson. Pô, o cara é coitado. O cara é especial. Nossa, o cara é retardado. Vai, né? Não vou, vai. Vai, toma mais essa. 3 horas de porra. Só mais essa vez, vai de novo, vai. Ah, meu pintinho tá com frio, 37 graus. Vai logo. A minha mamba negra tá com frio. 3 horas bomba. É uma boa ação, especial. Aquela botinha com todas as veias passando, né? Dando um soco na nuca do Vamos mudar o nome do meu cu pra ACD. E xingando. Batia e xingava o Emerson. Vai na CD, vai, vem logo. Toma burro! Toma, trouxa! E o Emerson, coitado. Ai, coitado. Olha como ele é retardado. Olha. Ele não bate bem mesmo. Né? Com a mão ele bate. Mais um trouxa aqui. Ligando pro Teleton, enquanto eu tô levando ali, eu tô ligando. Vou te ajudar duas vezes, tal. Tô ligando. Mas então é isso. Rapidamente aí, Wesley Zop, seu tchau. Parou. Valeu, Gleidson, seu tchau pra galera. Queria agradecer vocês pelo Chorume, que o Chorume é minha companhia de almoço agora na pandemia, não tenho os colegas, então é Chorume. Então imagina, ouvir todas essas piadas de cu e pinto enquanto eu como, é a melhor coisa. Legal, legal. O salve pro Léo, um salve pro Tchá, que deu a doação. E um aviso pros próximos convidados aí, pra vocês saberem, é muito simples. Então, tipo, quando eles perguntarem se eles querem vir, eles já mandam todo o texto. E aí é só você ler, gente. Roteirizado. Não se preocupe com nada. Bem, você nem tem história, né? Porque o Zop escreve as histórias do convidado. Vaken. Brasileiro do Vaken. Na verdade, acho que esse fundo aí é Portugal, não faz nem sentido. O Gleidson é um ator. Nem é o nome dele, Gleidson. Ele é contratado. Aí tem na verdade, ele não é o Gleidson, ele é o Caco Barcelos. Era um reencontro, Everton. Grande Caco, quanto tempo, cara. Ah, meu menino. Então é isso, pessoal. Um abraço quente para todo mundo que tá assistindo ou ouvindo. E para quem também tá em posição fetal, se abraçando no escuro e chorando. Muito bem. Um jeito de escutar também. Todo mundo, né? Bem inclusivo. Aline, seu tchau aí. Tchau, gente. Boa semana para vocês. E eu vou te falar uma coisa, Gans. Essa semana eu cortei o cabelo e não tive, viu? Não senti o seu alceu aqui no meu ombro, então eu vou passar lá para reivindicar isso daí. Denúncia! A reclama do sindicato, isso é regra, tem que passar. Não pode passar sem. Porra, precisa daquela cara estranha na hora que eu tava falando disso. O maior conhecimento que vocês tiveram hoje foi que vocês conheceram o próprio He-Man, porque essa semana eu fiquei apelidada de He-Man pelo meu corte de cabelo. Só não tem. Mas parece a Velma também. Não, falaram do chat que é a criadora das fantasias do Incríveis, mano. Mas aquela lá é velha, né? Não. É velha. É o óculos, porque... não é que ela é velha, é a cara de cansada. Essa semana, Ganso, a Bia saiu do quarto dela e veio até aqui, né? Eu tava na aula ainda. Aí a Bia chegou aqui e falou assim: é, você tá parecendo o He-Man mesmo. Mas isso é culpa da Netflix que lançou um He-Man novo. Mas o da Netflix é top, cara. Não, é top, mas pô, se não tivesse lançado, ninguém tava sabendo que era He-Man. Não tinha referência. Do nada. Aí ficou. Agora eu sou o He-Man, então é um prazer. Vocês estão conhecendo primeira mão aqui, conhecer o He-Man. Mais um príncipe aqui entre nós. Ele é príncipe? Então fecha. Olha lá, vocês estão te chamando de príncipe. Não leu o roteiro, não leu o roteiro da gente. É o gatinho, não é? É o gatinho que tá falando. Então tchau, gente. Boa semana pra vocês. E um beijo, viu, pra todo mundo. E você, Emerson, aí, seu tchauzinho. Valeu, Negrada! Hoje vai falar um tchau pro Caco Barcelo. Tchau, Caco Barcelo, tchau, pessoal. Escutam o meu outro podcast lá, que sai mais participação minha no Chorume do que no DQC, tanto que não sai. Então, escuta o DQC lá também. Estamos aí, né? Qualquer coisa é a mesma coisa. Muito bem, então obrigado por terem acompanhado nesse domingo aqui. Vocês são pessoas maravilhosas aí. Até a próxima semana, até o próximo episódio, que vocês conheçam bastante gente legal. Tchau, tchau, dançando, dança, gatinho, dança. Não.